Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E aí? Chegando, né, porquinho? Bora com a bagagem. Não sei porque essa felicidade. Vamos chegar. Que legal, né, Montinho? Onde? Que o Chuchu tá em casa. Boa, graças parabéns, a Deus, Montinho. Obrigado Chuchu pelo apoio. Todo mundo. Um tá ele, chegando aonde? Muito obrigado. Todo mundo que apoiou, fez uma prece aí. Obrigado. Boa, 58 Montinho. Dias no hospital, olha, tem que ser guerreiro. É, não é 58? Fácil. 58. Pô, e também. Parabéns pra você e sua mãe. É, mamãe também tá. Mamãe graças saiu a já? Tá minha mãe tá em casa, tá ótima. Só uns dias grande em casa. Dona Rebeca. E já já ela pode ir pra não Roma, ouve irmão. Mais, não. Pô, minha mãe tá em casa lá, tá se recuperando, melhor não tá ouvindo, não. Melhor não. É melhor não. Pô, mandar um abraço especial também. Pô, esse programa revitaliza as pessoas. Mandar um abraço, rapaz, pro Marquinhos Malaquias. O Marquinhos Malaquias tá aí também se recuperando, tá lá no Sírio-Libanês. Mandar um abraço pro Marquinhos, cara, gente boa demais. Marquinhos, lembra do Marquinhos Malaquias? Ele largou, ele não é mais agente de futebol, não. Ele faz outras coisas, ele largou. E ele tá passando um momento difícil, mas se Deus quiser, ele se recupera em breve aí. Tá lá no hospital no Sírio-Libanês. Tá bem, vamos lá. Tá bem assistido. É, meu amigo, não é fácil não. Muito bem. É isso aí. Começando mais um Estádio 97. Boa tarde, senhor Bento. Como que o senhor tá? É isso, seu Bento. Gasta calma hoje. Deixa eu falar. Calma, Nubas, né? Boa tarde. Calma, eu. É, você tá meio triste por quê? Eu tô no tempo meio triste, cabisbaixo, meio. O que foi? Não, tá tudo tranquilo. Tá, o Domênico Gato também? Tudo bem. Deixa, cara. O que foi? Aconteceu que alguma foi? Coisa lá domingo? Não, tudo bem. Tá tudo certo? Tudo normal, bem. Com você né? Tá de boa. Tem o X, gostou? O CX8 lá tá de brincadeira. E olha, quem mandou me contratar, porra? Olha, o CX8 e o VL9. É 9? Rapaz do céu. E o LA, não sei o que também. Pô, é não, não, e jogar contra time que um tem passe, dois goleiros tá? Também não dá. E a cigana tem que enganou o CX8, hein? Pois como o Oswaldo tava segurando? Pô, Oswaldo. É, e no Corinthians também. Olha, o Vainelove é banco do Malcom, banco do Luciano. Muita reclamação hoje aqui. Ontem eu quis entrar na tela. Hoje é dia do chororô, né? E eu, na hora de jogar contra um time que tem dois goleiros, velho, não dá. Como assim? Agora, eu acho que isso falta que é bom, companheirismo falta nesse programa. Por quê? Porque na hora do momento da tristeza e da dor, ainda tem cara que vem com uma camiseta azul anil nesse programa. É evidente. O cara vem em tom de provocação. Cruzeiro! Ah, é isso aí, gente. Tem que zoar mesmo. Ele nunca vem de camisa azul. É, nem me e passou. Hoje ele veio de camisa azul. Eu? Só falta ter uma raposa desenhada. Hoje é o dia do azul, né? É o azul do Grêmio, que deu até dó do Inter. É o azul do Cruzeiro. É, RG, maldoso. Hein? Votativo no mínimo. No DVD, mas vocês foram prejudicados. Mas vamos falar do Santos? Oh, vamos. Falar, isso aí. RG. Toca RG. Tudo certo, hein, vocês dois? E aí, seu Bento? Tudo certo? Fez a lição de casa, né, seu Bento? Fez e bem feito ainda, né, RG? Foi, passou mesmo o trator lá no Curitiba, não deu chance. Sabadão. Giovani, Ricardo Oliveira, segue firme aí na artilharia do Campeonato Brasileiro. Giovani, né? É, isso aí. E tá aí, agora a expectativa dessa semana é do menino lá, né? É aquela promessa antiga, né? Vai, segundo ele, agora vai, que é o tal do Jean Cheira. Jean Cheira. Que beleza. O Cheira ainda vai cheirar um pouco de banco lá, que é pra sossegar. O importante é que tem mais um jogo agora, quarta-feira. Tem. Contra o Vasco da Gama, tem que aproveitar. Tem que aproveitar que tá gongado o Vasco, né? Tem que aproveitar a fase, porque é aquilo que eu digo. Você tem que pegar um elevador e o elevador chegou, né? O Vasco tá mais nocauteado que aquela Bet lá que apanhou da Honda, cara. Não, tá feia. Tá mais feia. E os caras empatam em casa com o juiz. E o lance se a bola entra tá duas vezes contra o zagueiro? No transmissão, isso aí, não é bola. É, quem tava vendo o lance pensava que era ataque do Vasco. É, do Vasco. Então tem que aproveitar, tem que fazer essa lição de casa aí, porque depois tem parada dura de novo, né, cara? Então, bora pra cima. Estamos chegando, hein, RG? É. Porquinho tá morrendo de medo, né? Cadê a alegria? Porquinho. Né? A mesma distância do Santos pro Palmeiras e pro São Paulo, que tem a mesma pontuação, é a mesma do Palmeiras pro Atlético Mineiro, trouxa. Já faz, né? Você vai lá na tabela, só tem verdinho. Pegaram duas tranqueiras aí, fica quietinho aí, ó. Baixa a bola aí. É. Pegaram o último da tabela aí. Qual a diferença de mesmo, achando, né? A diferença de pontos do Santos pro Palmeiras? 8. É, 8 é bastante. E do Palmeiras pro Atlético Mineiro, o Domênico é já tá até contando. Ele falou pra mim, ó, faltam 16 pontos pra não cair. Já até mudou, já. Jamais falaria isso sabendo da possibilidade do meu time. Quem deveria de pensar em cair é o senhor. Aliás, os senhores estão a 5 da zona. O RG tá quietinho porque ele não gosta que eu fale disso. É, ele não gosta porque você tumultua o ambiente. Enquanto o RG tava aqui, eu jamais briguei com você. Vou perguntar, o RG incomoda essas provocações alfinetadas do Azedão? É, o Azedão, ele é um macaco com o revólver na mão, né, velho? Ele atira mesmo, quer dizer, então tem que ficar... Mas isso, você não pode comprometer nada o seu relacionamento com o Domênico. É verdade ou não é? Que o Santos está no bom momento é porcada, não. Isso é verdade ou não é? Se você pegar os dois últimos... Então não arrega não, pô! Entendeu? Mas quem tá regando? Vamos zoar o Domênico. Por que você é esse trouxa desses Azedão, não zoou o São Paulo? Zoou o outro do Palmeiras. Não sei o que é, a raivinha dele. Essa raivinha aí. São Paulo perdeu. Faz o seguinte, pega a camisa do Palmeiras, veste aí e fica quieto aí, ô trouxa. Mas, ô Cláudio Azedão. Ou tira a calça e pisa em cima. No Brasil não se pode ter opinião, é. Mas eu vejo que você é um jornalista de alta credibilidade. Exatamente, eu estudei. Você estudou. É. Deve ter um diploma debaixo do braço. Fiz diploma fora do Brasil, em Manaus. Mas aí... É uma piada. É brincadeira. Mas você tá demonstrando uma certa parcialidade. Eu tô desconfiado que você deve ser alvinegro, hein? Não, olha só. Tem a tabela. Você entra no site. E aí tem os últimos jogos. Quem ganhou tá verdinho. É, verdinho. Quem empatou tá branco. E quem perdeu? E o Palmeiras só tá vermelho. E o Santos tá verde. Mas como o Palmeiras tá vermelho? O Palmeiras perdeu dois. Não, mas nos pontos. O Porto tá drenado, eu acho. É evidente. Perdeu duas, acontece. É. Jornalisticamente, como você compara neste momento o Santos e Palmeiras? Jornalisticamente, o Santos, né, porque tá embolado lá em cima, então ele tá brigando pelo G4 e o Palmeiras entra na briga com o Vasco para não cair. Você tá de brincadeira, Cláudio? Até porque ainda tem confronto direto Vasco Palmeiras. Você usa isso, tá cara certo. É louco, velho. Tá certo. Muito bem, esse é o Estádio 97 do louco Cláudio Azedão. No oferecimento do Grupo Esser, construído com valor. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tá prestando atenção aí? Então anota. Tá passando o avião? Tá passando o avião do Estádio 97. É a promoção Avião do Estádio 97. Anota aí. Agora é hora de falar do clássico. Tricolor. E aí, seu bem? Olha, Sombra, o efeito suspensivo lá funcionou, mas a nossa não combinou com a trave, né? Não teve efeito suspensivo com a trave, o Fabiano jogou muito ontem. Hablamos com o senhor Luiz, foi muito bem, mas o juiz ladrão nos prejudicou bastante, muito. Ô, Sombra, pode ficar tranquilo. Que agora sim, o Bosquila foi. Se apresentou. Esse aí vai vir o Turu, então, tá? Então o dinheiro vai bater no caixa. Calma aí, já fez o exame? Já vestiu a camisa, tirou foto. E tá vindo 25 aí, milhas. O Paulo negociei, você viu quem é o jogador do time de Pernambuco, lá do Rubro Negro? Sim, é o Rogério. Rogério, o Neymar do Agreste. Rubro Negro não, é do Náutico. Não, mas ele é do Vitória. Ele pertence ao Vitória. Ele pertence ao Náutico. Mas esse rapaz aí jogou no Botafogo também. Ele jogou no Botafogo, não foi muito bem. Mas quem quer contratar ele no São Paulo? É ruim, hein? É ruim? Eu tô falando a verdade, é ruim. Mas você já viu ele jogar? Você narrou o jogo dele? Não, porque eu não narro Série B, né? Mas assim, ele só... Depois eu fiz o Silvério aqui. Você é time A, né? Mas ele é ruim. Pode cobrar depois. Mas quem que... Ô, Silvério, foi você que assistiu ou foi o seu amigo Rudy? Não, o Rudy me contou, mas de verdade, ele não é bom. Bom. Ele já fez 10 gols na Série B. Mas você viu, o Rudy viu quando jogou a Série B lá? Quando o Rudy assistia a Série B? Não, ele jogava no Náutico, se eu não me engano. Isso. Exatamente. Evidente. Passou no Botafogo. O cara não fazer sucesso no ataque com Bill e Dentinho, e Lulinha, você vê como é que o cara... Eu acho ele fraco, entendeu? São Paulo tem aquele João Paulo lá que é da base, que é bom, entendeu? Tem que usar mais a base, né? Minha mulher usa a base, ela vai no cabeleireiro, viu? Ela usa, põe base em todos os dedos. Mas Silvério, e o Rogério? Não esquece sua mulher, Silvério. Então, o Rogério, o Rogério sempre deu bem. Rogério Ceni vai bem no São Paulo, né? Teve aquele Rogério que jogou no Palmeiras, lateral, no Corinthians. Não jogou no São Paulo esse, né? Não, esse não. Não, então, mas tiveram outros Rogérios que deram. Tinha um Rogério zagueiro no São Paulo, se eu não me engano. Não Rogério Pinheiro. Então, era ruim ele. Aí, não dá sorte, mal agouro. Falando nisso, vai ter sexta-feira 13 esse ano? Porque eu tenho medo desse negócio de sexta-feira 13. Enfim, eu não acho ele bom, viu? Aí, Sombra, manda aí do... Mas é... Não, desculpa atravessar vocês, é porque eu ouvi de sopetão. Precisava entender ele, se o jogador é bom, o tal do Rogério, isso já esclareceu aqui. Meu Deus do céu. Mas vamos falar do jogo. Fala aí, Sombra. Vamos falar do jogo. Pode falar. No meu entender, o São Paulo está em um processo de evolução, o Osório está fazendo um bom trabalho. Bom. O São Paulo começa a mostrar uma evolução tática muito grande, né? Gostei do time do São Paulo Futebol Clube. Na parte defensiva ainda dá um medo. Na parte defensiva dá medo ainda, né? Mas às vezes quando o São Paulo é atacado ainda mostra uma certa deficiência. Mas no ataque, você vê que agora, acho que com a sequência de treinos, os jogadores, no dia a dia, o Osório, com a repetição dos treinos, os jogadores e com a orientação do técnico, eles vão começar a tomar a decisão certa, vão começar a saber mais onde vai estar determinado jogador, qual é o espaço que aquele jogador tem que ocupar, para onde aquele jogador vai ter que se apresentar no momento do passe. Ou seja, é toda uma questão de tempo, você vai evoluindo. A repetição vai fazer com que esses jogadores cada vez mais saibam qual é o papel de cada um, né? Então eu entendo que isso vai fazer com que o São Paulo, nos próximos jogos, vá apresentando uma evolução cada vez maior, né? O Osório, ele passa a nítida impressão de que ele sabe muito bem aquilo que ele está apresentando. Foi um ótimo jogo, em vários momentos. O São Paulo, ele sempre teve mais o domínio do jogo. O Corinthians, perigoso no contra-ataque, né? No contra-ataque, o que mais preocupava é que o Corinthians tinha um contra-ataque e a defesa do São Paulo, às vezes, ela dava muito espaço, né? Então, às vezes, o Corinthians contra-atacava e o jogador do São Paulo de defesa, muitas vezes, ele vai recuando, né? Ele vai recuando. Por quê? Porque são jogadores que, às vezes, eles não têm muita noção da sua capacidade, ou às vezes eles não têm. Alguns jogadores, não vou aqui ficar dando nomes, todos os torcedores sabem, sabe? Mas são jogadores que têm uma deficiência técnica, né? Ou seja, o fraco do São Paulo é nitidamente a defesa. Você gostou do Breno? Gostei que o Breno voltou a jogar. Sim. Né? Isso ficou claro que o Breno, apesar de ainda faltar ritmo de jogo, mas eu não tenho dúvidas que ele, com o ritmo de outros jogos, entrando em mais jogos, ele voltará a ser, de fato, um jogador de futebol. Claro, quando ele voltar a ter ritmo de jogo... Eu não sei, eu acho que o Osório, ele vai querer escalar o Breno como volante, como foi ontem. Acho que ele vai fazer uma opção do Breno como volante. Agora, o Breno, ele é um menino de boa técnica, né? Então, parabéns. Gostei do São Paulo Futebol Clube, mais uma vez. Jogou melhor que o oponente, não foi tão efetivo, é claro, teve 3 bolas na trave. Assim como contra o Galo também, teve mais chances de gol. Infelizmente, não soube converter. Entendo que, uma mistura de incompetência com azar, vai. Porra, mas tudo bem, vai. Vamos colocar um pouco também na conta do azar, vai. Mas é aquela coisa de querer encher a rede e acaba metendo a bola na trave. Mas tá construindo o gol, as possibilidades de fazer gol. Não é mais só aquele time que fica tocando e não chega na cara do gol, né? Agora tá criando, chegando na cara, criando chances reais de gol. Então eu acho que o São Paulo fez por merecer. Fazia por merecer a vitória, e aí o lance capital do jogo. Eu, de certa forma, o torcedor, ele chega e fala, roubou. Pênalti claríssimo, Evidente. Evidente, como diria o Apito amigo, corintiano, muito bem. Dois goleiros, nova regra no futebol. Dois goleiros. Acho que o Corinthians era assim, se amanhã ele não tiver mais o Tite, ele podia contratar o Bernardinho. Com certeza, podia chamar o Bernardinho. Parecia um líbero de vôlei. Ah, líbero de vôlei. Líbero de vôlei. Pelo amor de Deus. Olha, na falta do Wendel, podia ter o Serginho ali, o Escadinha ali. Podia ter, entendeu? Agora, eu não acho que o juiz foi premeditado. Não acho. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque se fosse algo assim, o juiz entrar e falar assim, não, hoje eu vou querer sacanear o São Paulo, não teria expulso o jogador, o Felipe, que pra mim mereceu o segundo cartão amarelo e foi expulso justamente. Ele matou uma jogada onde o Centurion ia ganhar dele na corrida e ia entrar na área. Dribla muito. Entendeu? Ia ganhar na corrida e entrar na área. Não acertou a cara do jogador, mas não precisava acertar a cara do jogador pra ser expulso. Ia merecer tomar o cartão amarelo. O primeiro também ele merecia? O qual? O primeiro eu não lembro do primeiro lance. É. Desculpa, não lembro do primeiro lance. Ah, é que eu não lembro. Aí, eu não lembro. Eu não tô fazendo polêmica. Não lembro o primeiro lance. Agora, pô, pênalti claríssimo. Só que é o seguinte, eram 48 minutos, último lance do jogo. Eu acho que ali naquele momento, eu tava conversando com o Benjamin antes do programa, o cara chegou ali... E na hora H, ele falou assim, não quero se complicar. Eu também acho que teve esse fator. Não quero se complicar. Gente, fiz uma ironia, viu? Eu não falo se complicar, não quero me complicar, tá? Não, é que eu faço ironias e as pessoas não entendem. Entendi. Explicar a ironia. É, tem que explicar a ironia. E ali eu acho que o cara chegou e falou assim, deixa terminar empatado esse negócio. Deixa terminar empatado. Mas o lance era mais do Bandeira, Sombra, porque o jogador de São Paulo como tem chama do então, Bandeira, nem tanto juiz. Então o Bandeirinha fez o que você disse. Então acho que os caras estavam deixa pra lá. Deixa sombra. Terminar empatado. Não vi. Se fosse no Itaquerão, ele apitava ou não? Ah, vamos saber. Não sei. Aos 48, talvez, ou não? Talvez, não sei. É um exercício de futurologia, não sei. São Paulo foi prejudicado? Na prática foi, claro, levou foi. Levou azar até nisso. Agora, no jogo. Agora assim... Vou fazer o quê? Ah, se fosse Itaquera, seria? Talvez fosse, mas eu não posso dizer, ah, seria. Mas na prática, São Paulo foi prejudicado? Foi. Converteria o pênalti? Não sei. O Rogério cansou de perder pênalti pro Cássio ali. Mas o time de São Paulo jogou muito bem. Agora, jogou bem. São Paulo jogou bem. Jogou bem. Estranho. Merecia vitória. Moralmente, merecia vitória? Merecia. Fez, mas procurou mais estranho, até. Estranho desse lance aí que você tá falando, que era do Bandeirinha, é que esses lances. Ultimamente tem tido a intervenção do quarto árbitro, sei lá de que cacete. Não tem mais quarto árbitro. Não, ou do cacete a quatro lá. Alguém sempre apita no ouvido do árbitro, ele vai lá e dá. No jogo do Palmeiras apitou no ouvido. E desse aí não teve. Esse não teve. No Palmeiras foi falado. É isso que eu tô falando. Palmeiras não foi nada. Agora, finalzinho de jogo, clássico, pode ser. Então, mas assim... O cara fala, porra... Mas é estranho, né? É estranho, né? Aí vem aquela coisa. Será que pro cara interessava ali... alterar o placar? Não é melhor? Deixa eu... Olha, tá de bom pro tamanho aí, 1-1, viu? Ninguém vai empate, né? Na prática, tá de bom tamanho. Olha, o próprio Mano não veio nem hoje, que tava com vergonha. Coitado, Mano. Verdade. O Jumeirinho que tá com vergonha. Ah, ele falou. Eu não vou, porque eu não quero, mano, sabe? Benjamin tá com vergonha? Mano não veio hoje, que tava com vergonha de expor a cara, falou, porque foi, filho. Ó... Ele falou, não tem como defender. E ele diz que foi pênalti. O Mano mandou dizer que foi pênalti. Benjamin tá com vergonha? Não, o Mano não veio porque teve um problema pessoal, né? Não, mas ele já não vinha porque tava com vergonha. Força, Mano. Aí aconteceu. Ele defender. Não, mas ele já não vinha porque tava com vergonha. Foi pênalti ou foi, tava. Ele tava. Ele saiu de casa hoje com um saco de supermercado na cabeça. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Diga. São Paulo foi melhor no jogo, Benjamin? Eu achei que São Paulo foi melhor. O São Paulo, eu acho que o Osório surpreendeu. Ele muito botou, bom, né? Eu acho que ele botou o São Paulo muito pra frente. E o Tite montou o Corinthians certinho. O Tite fez o Corinthians jogar bola de novo. É que o Tite não tem como fazer um milagre lá na frente. O Corinthians não tem ataque. Não tem. Ele acertou a defesa, ele acertou o meio de campo, mas não tem ataque, gente. O Guerreiro já foi, mas faz falta. Se o Guerreiro tá nesse time do Corinthians hoje, a história é outra, mas não tá. Então é difícil. Eu gostei do Fagner, gostei do Wendel. Entendeu? O Corinthians jogou no contra-ataque. Mas eu gostei. Mas o Elias não estava num dia dos mais felizes. Eu acho que o Cássio falhou no gol do São Paulo. Ah, mas ele fez uma boa defesa. Não acho. Não acho. Eu não acho. Aquela bola não foi forte. Eu não acho que a bola foi forte. ele jogou a bola dentro, espalmou pra frente, eu acho que ele falhou no gol. Ele já merece o banco? O Walter deve ser o titular? Ah, não sei se o Cássio tá bem fisicamente, 100% bem fisicamente, o caramba. O Walter tava bem. Agora, em relação ao pênalti, eu acho que se fosse aos 30 minutos, 35 segundos tempo, eu acho que ele daria. Era. Eu acho que ele daria. Eu vou te falar, você tá vendo o jogo rápido ali na frente, na hora? Eu tava na televisão, eu tava vendo o jogo. Na hora assim, eu não acho que foi. Mas foi pênalti. Depois bom, mas eu vi... em campo era mais nítido. Não, mas eu não tô no campo. Eu tava na televisão. Na hora, ali, na lance rápido e tal. Mas o lance ficou claramente, o cara caiu. Bandeira, mano. Não, mas tá, o cara estica a mão. Bandeirinha. Eu acho que foi, cara. Eu acho que aquela bola ia no gol. Caralho, ali não dá pra discutir. Indiscutível. Então, o jogador do Corinthians busca alcançar a bola. Eu acho que foi pênalti, cara. O cara desvia. Ele tenta alcançar a bola, ele não para, ele fica parado. Mas o Corinthians, mas olha, eu vou te falar. O Gil levou a bola à mão, ainda que por reflexo, mas levou. Não, senhor, ele virou pra ir na bola. Eu acho que foi pênalti, mas foi no Cruzeiro. O Gil, o Fagner e o Wendel jogaram muita bola ontem. Aliás, foi um jogão. Renato, eu acho que foi um jogão também. Foi um bom jogo. E vou te falar, e a arbitragem do Voaden tava perfeita até ali. Tava. Não tinha um problema. Tava mesmo. Não tinha um problema. Não tava. Se ele termina o jogo aos 46, ninguém ia falar nada. Mas o Elias não tava num bom dia, o Jadson não tava num bom dia. E o Wagner Love, olha, o Wagner Love, gente, é banco do Malcom e do Luciano. Quem jogou mais? Wagner Love ou Ganso? O Wagner Love não jogou. Não jogou. O Ganso jogou bem. Você falou do Wagner Love, eu pensei que o Ganso voltou a jogar. Jogou bem. É que vocês falam que eu pego no pé. Você não gosta do cara. Não é que eu não gosto do cara, gente. Gente, ele botou uma bola pro Luiz Fabiano que chutou na trave. É multiplicado por mil. É o bastante. Gosto é gosto. Se você gosta, eu não tenho nada contra. Eu respeito. Vocês acham o Ganso um gênio? Ótimo. Eu não acho. Agora o Renato Augusto ontem estava bem. Jogou bem também. Quem estava mal ontem era o Elias, o Jadson. E o ataque do Corinthians é complicado. Não tem milagre. Você acha que vai complicar pro Corinthians? O quê? Daqui pra frente? Por quê? O Corinthians tá bem? O Corinthians tá em segundo lugar? Luciano, não. É um time que vai jogar assim. É um time que vai jogar no contra-ataque. Não acho que o Corinthians é um time que vai fazer muitos gols. Mas tá aí os números. Eu achei que o Corinthians ia sofrer muito nesse Brasileirão. Eu falei, o Corinthians vai sofrer. Vai perder um monte de jogador. Mas o Tite, novamente o Tite, fez esse time do Corinthians jogar bola. Agora, o Tite, ele tem uma limitação. E lá na frente, ele tem o Romero tá indo embora, né? Espanhol. O Romero tá indo pro Espanhol. Graças a Deus. Milagreiro, Corinthians. Consegui dispensar o Romero. Você tem aquele Mendonça também que só corre. Você tem o Wagner Love que não volta em fã. Inclusive, tem que fazer a enquete aí. Quem vai voltar a jogar primeiro? O Wagner Love ou o Cleiton Xavier? Né? Os dois que não estão conseguindo. Entendeu? Agora, o que o cara pode fazer lá na frente? Não tem opção. Não tem. Ontem o Malcom até acho que. Eu ainda acho que o Malcom é um menino que tem aí um. Futuro. Não é bobo, não é grosso, não. Esse menino tem potencial. Mas ainda não é o cara. E o Luciano ontem fez o gol, tá uma bela jogada do Wendel. Não é aquela dupla que você, né? Mas de resto, aquele Bruno Henrique de novo jogou bem. É isso aí, é o time do Tite. O que tu achou do Ralf ontem? Ralf não jogou. Tu tá certo disso. Eu só queria ver se tu assistiu o jogo de verdade. É, eu assisti. Assisti, viu, Tite? E achei um jogão. Tu curtiu o jogo? Curti, tá, achei um jogão. Eu preferia que tivessem dado o pênalti. Eu preferia que tivessem dado o pênalti pro Cássio se redimir. E com certeza ele ia pegar o pênalti. É, mas o Cássio também tá seguro ali, Tite. De repente, se ele pega o pênalti, tu sabe que quem bater era o Rogério. Mas eu quis falar Rogério. Mas eu não. Eu vou te falar uma coisa. O Cássio falhou, mas no gol, mas ele jogou bem, cara. Agora eu vou te falar outra coisa, cara. Ele jogou legal. O Rogério bateu o terceiro pênalti ali contra o Cássio. Se perde, ia ficar feio, né? Se ele não bater, fica ruim. Olha, se perder três pênaltis, pede música na rede TV. Eu acho que o Rogério não ia bater. Só quem bateu perdeu três pênaltis no Palermo. Ia. Jogo só. Acho que ele ia pegar a bola. Ia ficar ruim pra ele se ele não bater. E ontem, eu não sei se você foi no jogo ontem, mano. Não. Quem foi o Morumbi ontem foi que tinha um papo forte rolando lá, até saindo naquele site espanhol, elboatom.com, que o São Paulo poderia estar trazendo o Valdívia. Aliás, tem outro papo rolando também que o Valdívia, se for. Já não tá nem nada. Tem um papo rolando que se o Valdívia. Eu não sei se é verdade, se o Valdívia for mesmo futebol árabe, E parece que ele é só até o final do ano lá, jogar agora, tipo o Robinho na China aí, que em janeiro ele tá jogando no Brasil aí. Não sei se é no São Paulo. Surgiu um boato de fato. Não sei se é no São Paulo. Ontem o boato era de São Paulo. Surgiu um boato de fato. Eu tenho uma informação que ele pode jogar no Brasil em janeiro e não seria em São Paulo. Não seria no São Paulo. Surgiu um boato de fato. Verdade. De que poderia estar acontecendo uma conversa do Valdívia com o São Paulo, sim. Por aí. Então, mas aí só se liberar o Ganso. Não cabe no São Paulo, Valdívia e Ganso juntos. Nossa. Não, verdade. Não cabe de jeito nenhum. Não. Lógico que cabe. Um machuca, outro joga. E se os dois machucam? Não, mas o Ganso é melhor, não joga nenhum. O Ganso não machuca. Mas se os dois machucam. O Ganso não machuca. Não machuca, mas toma cartão, né? Não toma, não. Não, ele vai pro jogo. Esse que às vezes é o problema. O Ganso é um dos que mais joga. O problema. Ó, eu posso falar. O que se questiona no Ganso... Não, mas ele ficou uns dias sem jogar e um dia joga. Dois jogos. O que se questiona... O Mineiro jogou bem. Ele não toma muito cartão. O que se questiona no Ganso... Por que ficou de fora, então? O que se questiona no Ganso é se ele voltará a ter um bom futebol que ele já teve. Regularidade. Jogou bem. Ganso, o Ganso é um dos que mais joga. Domênico, Valdívia bem, Ganso bem. Você tem que escolher um. Quem você escolhe? Valdívia bem como? Jogando igual jogar no Santos? Não, Valdívia no Santos. Só pensa no Santos, Valdívia de 2008. Mas a última vez que ele jogou bola foi no Santos. O Valdívia de 2008 e o Ganso de 2010. Ganso jogou no Santos. Todo mundo ao mesmo tempo não dá. Eu te fiz uma pergunta seguinte. Eu não entendi. Vamos lá. O Ganso bem e Valdívia bem, você tem que escolher um. Você escolhe quem? Dois jogando bola bem são dois baita jogadores. Sim, mas tem que ter um camisa 10, ou Ganso ou Valdívia. Jogando bem, no auge da carreira, Ganso. E você, Claudinho? Ganso. Sombra. No auge de carreira? É. Ganso. Ô, seu Bento. Valdívia. Landucci. Lucas Lima. Coração, falou. Não, foi o Landucci. Eu não falei o Azedão. Valdívia. Velho, estão loucos. O auge. O Ganso jogou muito. O Ganso, pra mim. O auge. Até eu achava que o Ganso ia ser um dos melhores do mundo, cara. Eu acho que o nosso bravo Ganso. No auge. Quando ele apareceu com o Neymar, tinha gente que dizia que ele era melhor que o Neymar. Melhor que o Neymar. Falavam. É verdade. Agora, aquela pergunta como, pra aquela pessoa... Como o Robinho e o Diego falavam que o Diego era melhor que o Robinho. Eu já sei a resposta, mas vamos lá. Benja. Valdívia ou Ganso? Bem, mas se eu falar o Ganso, pode vir o Neymar junto ou só o Ganso? O Ganso no auge. Você falou, a pergunta é no auge. O Valdívia de 2008, o Ganso, o Valdívia. Sabia. Ó, mais uma coisa. Eu gosto de jogador mais participativo. Mas o problema o Valdívia. O Ganso jogou machu, mas ele não participa. Peraí, o Valdívia jogou bola? Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Se for depender de agora, eu não quero nenhum nem outro. Agora não dá. Pra mim, eu tô feliz com o Renato Augusto. Eu perguntei outra coisa. E também machuca. Não tem machucado. Falou no auge. Eu falei assim: o Valdívia bem e o Ganso bem, você prefere quem? Até rimou. Eu não falei que hoje eu não quero nenhum dos dois. É só uma opinião, não é pra polemizar, pô. Agora, o Valdívia é aquele jogador, eu acho que ele é mais decisivo do que o Ganso. O Valdívia, ele é aquele famoso meia mesmo, né? O meia de criatividade. Mas, Domênico, ele metia as bolas, se bem o Ganso também. Mas o São Paulo não... É difícil. O São Paulo, a pergunta é difícil, mas eu acho que o Ganso no auge jogou um pouquinho mais. É que o São Paulo não conseguiu vencer, mas o Ganso jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, jogou muito bem contra o Corinthians. Ele habilitou os caras a fazer gol e os caras perderam os gols. Mas ele fez a parte dele. Estádio 97 tem oferecimento de Eliar, muito além da partida. E também o oferecimento de BV Financeira, senhor. Olha só, amigão, pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto ou seu caminhão, acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar o seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, sem precisar sair de casa. E para financiar a sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Manda um abraço pro meu amigo Paulo Guimarães aí da Publicis, que veio assistir o programa hoje. grande corintiano, e ele falou, não foi pênalti. Ele é meio indiano, né? Ele falou, não foi pênalti. Foi pênalti, Paulo? Foi pênalti? Não foi? Foi, tá falando que foi. Ô, Paulo da Publicis aí, ó. Passou o avião, hein, Bá? Passou o avião novamente. É o avião que te leva pra ver YouTube em Barcelona. Esse é o Estádio 97. No oferecimento de Bozano, o homem não perde o jeito de garoto. Somos imbatíveis no videogame, com os filhos, e nunca dispensamos uma partida de futebol com os amigos. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem, não é não? Por isso, a Bozano inova e traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que protege e hidrata a pele. Tem também os modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o cabelo do jeito que você quiser. Além de tudo isso, Bozano traz uma grande novidade, a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção, que oferece muito mais performance para o seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97. Esse é o Estádio 97. E o placar? O placar do Estádio 97 informa. Lá em Cruzeiro. Lá em Mineirão, lá. Palestra versus palestra. Cruzeiro 1, Cruzeiro 2, Palmeira 1. Quando eu vi lá, ó, Mineirão, camisa amarela da seleção. Ah, só podia perder, como a seleção tá perdendo. E olha só, hein, nunca passa na Globo, quando passa... Que pena. Ó, Domênico. Encabeçando aqui, ó. Chegou também a liderança. Tem um empate técnico aqui, hein? Palmeiras, Santos e São Paulo com 5 placares. Corinthians apenas 2. Alcançaram nós, velho. Foram buscar. Esforço foi buscar. Tá chegando. Mas isso aí, Domênico. Palmeira ontem, né? Estamos conversando aí. Perdeu do Cruzeiro. E próximo encontro agora. Sem lateral direito. Tem que pôr menino da base, que não tem. Lucas foi expulso, o João Pedro tá machucado. Amarelo. Lucas não foi expulso. Amarelo. Foi? Tomou o segundo. Tá, né? Suspenso. Tá suspenso. Tomou o terceiro, então. Tomou o terceiro. Tá terceiro suspenso. Amarelo. E o Cleiton Xavier deve ser titular nessa partida. O Marcelo Oliveira falou. Cleiton Xavier, né? É. Deve ser titular nessa partida. Vamos meter ele lá contra o Coxa, né, pra ver se sai alguma coisa lá, né? Parece que ele vai improvisar o Natan na direita. O Gabriel dizia aos senhores o seguinte, primeiro tempo foi ridículo. Primeiro tempo foi bizonho. Só do Palmeiras? Eu olhava e eu achava que eu estava vendo o jogo da seleção brasileira contra a Alemanha. Juro por Deus, cara. De tão ruim, cara. Ainda bem que o Cruzeiro não é Alemanha, né? Ainda bem. De tão ruim que o Palmeiras jogou. O Palmeiras caiu de produção de uma certa forma esses dois últimos jogos, que é impressionante, cara. É a falta eu não do sei, Gabriel, eu não sei. Não, não. Ah, não é isso, não. Um jogador não pode fazer essa diferença toda, velho. Não pode. Quanto um volante, Paranaense, ele tava em campo e não tava jogando bem. Um volante não pode fazer essa diferença toda, desculpa. Não pode. Alguma coisa tá acontecendo de errado lá. O ataque? Não sei o que é. Não sei o que é. Não dá nem pra falar. Tá um desânimo, né, Jojo? Tá, o Palmeiras ontem, definitivamente, no meu ponto de vista, acho que o Palmeiras não busca mais o título, não, hein? Dificilmente. Isso já foi, mesmo. Fala, não é calma, os adversários gente, empataram, Dô. Não fugiu tanto. O futebol. Tá 8 pontos, só um minuto. 8 pontos é muita coisa. Tudo bem, faltam 2 rodadas. Esses pontos podem cair. Até pode cair na melhor das possibilidades para 2, 3. Eu acho dificílimo. Dificílimo. Curitiba é último. Aí todo mundo tá dando favas, contatos que o Palmeiras ganha. Eu não ponho 3 pontos nesse jogo, não, hein? Jogo dificílimo. Curitiba precisa dessa vitória desesperadamente. Concordo. E se o Palmeiras tivesse um pouquinho mais... se o Palmeiras tiver um pouquinho de tranquilidade no jogo, ele ganha esse jogo. Precisa saber jogar. Saber aproveitar os erros, porque o Curitiba vai errar. O Palmeiras, o ano passado, quando estava nessa situação, meus amigos, ele errava, não precisava o time criar. É verdade. O Palmeiras errava. E quando errava, o cara lá vai lá e batata, fazia o golzinho. Joga com nervosismo. Nervosismo em primeiro lugar. Palmeiras precisa saber jogar com esses times menores da tabela. Ontem, o Cruzeiro estava no desespero total, porque o Cruzeiro estava lá a 2 pontos, se não me engano, da zona do rebaixamento. Se não me engano, estava a 2 pontos da zona do rebaixamento. Zona do rebaixamento estava com 15 lá quem caía, que é o Goiás, né? Aliás, o Goiás tinha 14, fez o 15º ontem que empatou. Mas poderia chegar a passar o Cruzeiro, poderia chegar nos 17 do Cruzeiro se o Cruzeiro perdesse e o Goiás vencendo, né? Então era um jogo que o Cruzeiro já estava começando a corda entrar no pescoço, né? Então o Palmeiras tinha que saber jogar esse jogo e não soube jogar. Não soube jogar o jogo. Confio no Marcelo, acho que o Marcelo é um cara muito inteligente, porém, tá desajeitada a coisa lá. Meio desajeitado. Tá com cara de Osvaldo. A coisa time, tá com, pra caramba, velho. Voltou que tava com Osvaldo, cara. Não sei o que aconteceu ali. Juro por Deus, não sei. E tem que ser muito rápido. Eu sei que é difícil e você. O que você achou da ruim. O time do Cruzeiro era ruim, fraco. Cara. Fraco demais. Ruim. Mas ganhou o jogo, ruim e o Cruzeiro ontem, cara, no segundo tempo. Se o Palmeiras tivesse um pouquinho mais de sorte e também um pouquinho mais de saber jogar o jogo e não entregar o gol como o Cleiton Xavier entregou. Cleiton Siqueira, que aquilo, viu? Entregou o jogo, entregou o gol. O Palmeiras estava melhor, o Palmeiras estava com cara de que ia virar o jogo. Pelo menos empatar, né? Era, mas tá com cara de que ia virar o jogo, pô. Tava com cara de que ia virar o jogo. O Cristaldo, com uma estrela desgraçada, já entrou no primeiro lance que ele entrou. Ele correu pra área e fez o gol. 18 segundos. E quase fez o segundo na sequência. Não, era o empate de novo. Não, era o... Tava 2-1 já pro Cruzeiro. Aí o Palmeiras saiu. Era um empate de novo. E quase empatou de novo. O Palmeiras tinha tudo pra ter vencido esse jogo e ter virado. Só e ele deu um passe pro Alexandro também, exato, de cabecinha, né? E aí o Fábio fez umas duas grandes defesas ali. Viu? É muito bom, muito bom. E é isso aí, cara. Eu sei que um time de futebol, ao longo de 38 rodadas, ele vai cair de produção em certo momento. Isso não tem a dúvida disso. É um sobe e desce, né? O Palmeiras vem numa alta aí de, sei lá, 8, 9 jogos sem perder, né? E agora perdeu 2 seguidas. Então eu acho que quando o time que quer buscar alguma coisa, seja título, seja vaga de Libertadores, ele não pode ficar caindo muito em produção, senão a coisa fila anda e aí... E não pode oscilar tanto. Ele vai acabar em 7. E aí você olha os 5 últimos jogos, você vê uma oscilação muito grande. Um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. É a oscilação total. Coisa que há 5 rodadas atrás... Você viu um time que não tava oscilando, né? E porque começou mal também, né, o campeonato, né, Jojo? Também começou muito mal, mas vamos ver, né? Eu ainda acho que o Palmeiras pode até conseguir uma vaga de Libertadores, mesmo porque ontem se vencesse ia pra terceiro lugar. Você vê que a coisa tá tão embolada. E brincadeira agora, pelo é engraçado, ainda. Esse campeonato já tá mostrando uma coisa aí que é preocupante pra alguns e desesperadora pra outros. Você pega aí, por exemplo, Atlético Mineiro e Corinthians, que estão lá com 2 pontos de diferença, não é isso? 36-34. É isso. E aí você tem esses dois ali, abre 4 pontos, 4 pontos, ou seja, 4 pontos é quase 2 rodadas. Não, 4 pontos pro terceiro lugar. São 2 rodadas. Mais ou menos. Você precisa ganhar as 2 e o outro tem que perder as 2. Então assim, você abre praticamente 2 rodadas de vantagem pro terceiro colocado, que aí desse terceiro vai até, não vou lembrar agora, mas eu acho que vai até o São Paulo, que terceiro é o oitavo. Terceiro é o Grêmio. Então, do terceiro que é o Grêmio até o oitavo que é o São Paulo, eles estão tudo embolado ali. Tá sim. Depois... São 2 pontos. De terceiro ao oitavo são 2 pontos de diferença, de 30 para 28. Então quer dizer... Então, você tem uma, você tem os caras tudo embolados. Aí você vê aí, ó, o campeonato assim, você pega do São Paulo que tem 28, que é o oitavo, você vê, acho que, se não me engano, o nono é a Chapecoense, que tem aí 24. Então, já abre 4. Ai, que gostoso. Já abriu 4 também, RG. Olha só. Abre 4 desses times que estão lutando por Libertadores, abre 4. Desses 4, RG, tem uma segurança até a zona de da zona da o Z4. Zona da confusão. Cuidado. Você tem ali do Chapecoense até o Cruzeiro, acho que é o Cruzeiro, aí não, vai até o Flamengo. Aí vai até o Havaí com 20. Isso, até o Havaí. E tem 20... Esses times todos juntos lá, e aí você tem o Vasco. E aí você tem 5 pontos. Os 4 últimos, aí, gente, já tem 5. 5, olha só. Aí é o que eu falo, o desespero. 5 pontos, cara, é 2 rodadas e olha... Não, são 3 rodadas. É, praticamente 3. Praticamente 3. Não, você não tira. Quantas posições ganha? Em duas rodadas. Quantas mas posições, só se tiver muita sorte. Quantas posições do Grêmio subiu com essa vitória? Ah, subiu 4, um monte. Não faz 5. O Grêmio tava atrás de São Paulo. Então, foram 5. Acho que 5 ou 6, porra, posições. Tô falando aí, o Palmeiras... O Palmeiras, quando começou o jogo, o Palmeiras, ele era, acho que, 6º ou 7º. E ele podia ir pra terceiro. Mas é aquela coisa, tá tão embolado que se o Palmeiras ganha, por exemplo, E dependendo dos resultados, o Palmeiras pode parar em, em terceiro. De novo, né? Ele fica com alguma coisa. Dependendo da combinação de resultados. Assim como se o São Paulo ganha, também pode parar em terceiro. Porque tá emparelhando. E só um informamento, viu? Acho que dá pra ser campeão. Na quarta-feira, que o jogo é às 7h30 da noite, né? Quarta-feira, quem joga às 7h30? Palmeiras? É, Curitiba e Palmeiras. Ah. O Lucas Taylor. Da base, Lucas Taylor. É, lateral direito. Da onde? Foi relacionado. Ele é da base porque o João Pedro tá, acho que tá machucado. O João Preto machucou. Então, como o Lucas não joga, pegar o menino da base. Se jogar o Natão. Natão? É, de repente dá pra deixar o Rabinho de segundo volante com a frouxa. Robinho. Mas é Robinho, vó. Isso, Robinho. Porque aí o Natan não sobe tanto, entendeu, sobrinha? Sei. Então dá pra jogar de repente de quê, o Zé agora, Roberto na esquerda. Vovó, é inegável que o Alexandre tem que sair jogando, né? Caiu no ataque. Evidente. Né? E o Tiro? E o Tiro Cristaldo? Ai, Cristal, eu falei que ele ia fazer gol, você virou. Falei, eu gosto muito do A torcida do Palmeiras adora o Cristaldo, porque é um jogador que é aquele talismã. Ele vontade, entra. Né? Não, ele entra português e faz gol. Verdade, só que quando ele sai de titular, ele não faz gol. Porque ele é fraco. Ele é o melhor reserva do Brasil. É, né? Isso. Então é assim, eu acho que o Cristaldo tem que segurar ele pro segundo tempo. Ele entra e já mete um gol lá. Do melhor, ó, não, o português. Só coisa, deixa o Cristaldo ali. Não, eu acho o seguinte, o Palmeiras, na gira da malandragem, ele deu 2 gols pro Cruzeiro. Cruzeiro não jogou pra ganhar o Palmeiras. Ele jogou em 2 erros. O primeiro lance, o zagueiro, com todo o respeito, Leandro Almeida, velho. Ô, velho, você faz o giro, dá um bico pra lateral, recua a bola pro goleiro, né? Chuta, faz que é outra coisa também. Tem um ataque epilético, eu não sei, E o outro, vovó, também, só pra terminar. O Cleiton Xavier não pode fazer aquilo. Um passe de várzea. Olha, se ele faz isso na várzea. Jogou pra ganhar o Palmeiras. É, e ainda acho que a zaga, no meu ponto de vista, a zaga titular não é o Leandro Almeida. Eu acho que são os dois Vítor. É Vitor Hugo. É os dois Vítor. Vitor Hugo. E o Vitor Rambo. Que tá suspenso, vai jogar o Jackson. Pra mim, a zaga é essa, a titular. Deve jogar o Jackson. E um beijinho pro Fabinho. Viu? Gostaram desse Leandro aí? Manda um beijinho pro Fabinho do jogo. Agora, que ele tá ouvindo. Eu não quero ser. E pro Luciano. Eu não quero ser chato. Não quero ser chato. Nem mensageiro da má notícia. Ah, não vem com isso. A voz já tá tão triste. O Arauto da desgraça dos outros. Mas, no entanto, contudo. Tem dois times. Os únicos dois times. Os únicos dois times no campeonato. Que nas últimas 5 rodadas não tiveram uma vitória. Os únicos dois times que nas últimas 5 rodadas não tiveram. Que eu vi todos os times aqui. Os dois últimos. Os dois únicos times que não tem um pontinho verde. É. Que significa vitória. É o Vasco. Ai, ai, ai. E o Coritiba. Não. O Vasco tem? Não é possível que o Vasco tem. E não tem um pontinho verde. Fala que eu tô ficando nervoso. Aí não tem um pontinho verde e você fala dos últimos 5 jogos. É. Né? É o Goiás. Sim. E o Coritiba. Mas e os dois times são verdes. Ah, ele tá dizendo que então logo esses times vão vencer então, alguma tem coisa. Tem outros times que são horrorosos também. Ah, Vasco. E tem sempre aquele ponto, olha, o Joinville é horroroso. Mas se você for ver lá entre os últimos 5 jogos, ele tem uma vitóriazinha lá no meio. O Avaí também. O Vasco tem uma vitóriazinha lá no meio. O Avaí tem 2 vitórias. Ganhou no Fluminense, sabe? É. André Lima, o garoto show. Então, olha, ou o Goiás, que pega a Chapecoense, ou Curitiba, que pega o Palmeiras. Ah, sai pra lá, Sombrinha, mas é toda hora. Isso aí é a teoria do seu Chico. Você assistiu o jogo do Vasco ontem? Eu acredito que um desses dois... É mais fácil o Goiás ganhar, Sombra. Vai ganhar. O Chapecoense entregou o jogo pro Figueiras no final. Um desses dois vai ganhar. O Curitiba vai ganhar. Sombra, você assistiu o jogo do Vasco? Curitiba não, você assistiu o jogo do Vasco ontem? Ah, não dá, né, Benja? Eu vou te falar, Foi a É castigo, né? Não, mas foi legal, porque a torcida do Vasco... Peraí, foi legal, o torcedor do Vasco foi em massa, 35 mil pessoas no Maracanã. Não adiantou nada. Mas deixa eu falar, eu vi pela primeira vez na minha vida uma cena que eu nunca tinha visto na história do futebol. Qual? Teve um lance que os dois zagueiros do Vasco, no mesmo lance, tentaram fazer um gol contra. Quase fizeram. E quase fizeram. Os dois. É o Martin Silva, né, quer dizer, o Martin Silva, o goleiro, tem que ficar preocupado com o ataque do time, com a defesa dele. O cara meteu a cabeçada, o Martin Silva espalmou, a bola voltou, o cara cabeceou, velho. De verdade? Novo? E a bola acho que quase bateu na trave. Né? Quase bateu na trave. Bateu na trave. Você não viu isso? Mas bateu na trave agora. Não, eu não vi, eu não vi. Pô, você entra no YouTube pra ver, surgiu. A bola bateu na trave. Se você liga a televisão. Se você liga a televisão... Acho que é ataque do Vasco. Lógico, você acha que é ataque do Vasco. Vai lá, cabeceia, o goleiro vem, vai lá, cabeceia. É muita zica, né, velho? Olha, se esse filho do Vasco não cair, brother, olha... Os milagres... É, Benjamin, vou dizer uma coisa. Os milagres tá, olha, existem no futebol. Desculpa, mas pra mim tá evidente a queda do Vasco. Evidente. Evidente. E não perdeu que o Vasco, é que o Vasco é contratou o Jorge Henrique, o Nenê. Já foi, já. Pode ser que dá um... Quem? O Vasco contratou o Nenê, mas... lembra do Nenê e Santos, seis Palmeiras? Sim. É, mas aí, isso, o Jorge Henrique. O PP junto. Só se esses jogadores conseguirem dar um up aí. Mas vou te falar. O tio Vasco tá atrás do Joinville. É. E não conseguiu ganhar do Joinville, cara. E o Celso Roth, na entrevista, falou que é top de linha. O Vasco é um elenco top de linha. Eu falei pra você, Sombra. Você é louco, velho. Olha, lembra que eu falei pra você? Mas o Vasco tem alguns jogadores... Mas top de linha, Sombra? Tem alguns jogadores... Tem azul, Dagoberto. Dagoberto é... Mas há 10 anos atrás... É o Vasco, o Dagoberto... Tem que jogar showball, Vasco. Eu falei... 10 anos atrás era bom. Eu falei aqui o seguinte. O Vasco tinha um campeonato paralelo. O Vasco tinha que disputar o campeonato com 8, 9 equipes no máximo, que aquelas equipes estão lá embaixo. E esse jogo contra o Joinville em casa era 3 pontos garantidos que tinha que ser feito. Ele não foi feito, cara. Começa a ficar muito preocupante o negócio do Vasco. O Vasco vira. Tem que ganhar. O Vasco não é obrigado a ganhar do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. Do não pode. O Vasco tem que ganhar do Joinville, do Coritiba, sabe, do Goiás, do Figueirense. Vocês falaram do Dagoberto. O Vasco vira o turno rebaixado, hein? Vocês falaram do Dagoberto. Não tem como virar. Vocês falaram do Dagoberto com certo desdém, como se ele fosse... Não. Eles aqui falaram o do Dagoberto como se fosse com certo desdém. Porque, mas há quantos anos atrás? Mas quando o Cleiton Xavier veio pro Palmeiras, aí, ó, vocês não falaram com o mesmo desdém e falando de tantos anos atrás. Porque não se viu o Cleiton, agora tá provado que há 10 anos atrás. É uma... Sombra, Guinha Azul e Dagoberto, com todo respeito. Dagoberto, Andrezinho. Dagoberto ganhou título pra caramba. Mas é que tá, Sombra, Andrezinho, Guinha Azul e Dagoberto há 10 anos atrás. O Dagoberto, era um craque, hoje em dia não são mais. Acho que foi tricampeão brasileiro, ou bicampeão brasileiro pro São Paulo e bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. Onde ele vai levantar a taça? Esse aí é time de showball, viu, Maralho? Andrezinho tá machucado. Então, Guinhazu, Andrezinho e Zé Roberto há 10 anos atrás, porra, era ótimo. É, mas hoje não é mais. Quantos pontos o Vasco tá de sair do rebaixamento? 5 ou 6. Não, o Vasco é uns 7 pontos. Quanto? Acho que uns 7. Não, o Vasco tem 13. 13, Maralho, pra sair... Pra 20 é 7. Não, ele não precisa fazer 20, ele tem que fazer 16. Ele tem que ficar na frente de 4 times. Tem que passar 7 pontos, malandro. 7 pontos. Ô, Portugal, posso falar? 7 pontos é chinelada na orelha do zumbi. 8 pontos. É chinelada na orelha do zumbi. Não vai sair, não. É Vasco e Santos. Na Vila Belmiro. Esquece, vai tomar pau. Vai tomar pau. Olha, já já vamos falar do torneio de pôquer, o Energy Poker. Mas antes o Benjamin vai falar da Iliar. Tá precisando de uma Iliar lá no Vasco, hein? Uma? A Iliar é tão boa que só uma resolve. Na via das dúvidas, Iliar, vamos mandar um caminhão pra lá, viu? É por via das dúvidas. Via das dúvidas, evidente, né? Ele tá dormindo, ele também tá precisando. Olha, com as baterias Iliar, você tem muito mais que energia pra dar partida no seu carro. Além disso, você conta também com a proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas de qualquer tipo, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, com direito a guincho se você precisar. Então, amigão, faça a escolha certa. Na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. É isso aí, mandar um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores do Eliar. Um abraço também pra galera lá da Eliar, o Adilson, a Paula, a Carol. É isso aí, Sombra, a bateria é Eliar. Legal, vamos ao primeiro ouvinte da noite no 3284-7097. Vamos lá, 3284-7097. Liga, participa, esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Bora, libera a bagaça aí. Ah, libero. Apitou a mico, alô, que vergonha. Alô? Quem fala? E aí, Dodô? Opa, quem fala? É o Guilherme. Guilherme do que, Guilherme? Guilherme Augusto Longarese de Oliveira. Quantos anos, ô Guilherme? 2.4, RG 2.4, esperto, hein? Esperto, hein? Essa é da potrão, esperto. Esperto. Ah, o cara querendo dar uma de Guilherme Tel, velho. Esperto. Guilherme Motel? Trabalha com o quê, gato? Ô, Mota, que isto? O que você trabalha? Sou bancário. Olha, ele é bancário. Eu amava como amavam os bancários, tá vendo? Porque todo mundo ama, não são só os pescadores. Sensacional. Ó, velho aí, qual que é o... Ô, Dom, vamos ver se você acerta, Dom. Fala. Jardim dos Eucaliptos. Jardim o quê? Jardim dos Eucaliptos. Pô, cheiro de eucalipto é gostoso. É uma área limpeza. Mas você tem que ter cuidado. Cheiro de eucalipto. Eu gosto, mas tem que ter limite. Porque se o cara joga demais, fica forte pra caramba. Puta, mas tu é fresco. Ah, é verdade. Não, não sou forte, pô, não sou fresco. Quando você vai na sauna, é gostoso. Tem ervas que faz bem, né? Mas também, não em demasia. Mas fala um negócio que eu não suporto. Sauna não dá, cara. Mas olha, amigão, se é o mesmo que eu conheço, é Caieiras. Dom, você é roda, na boca, hein? Eu sou roda, velho. Sou GPS man, velho. Não tem pra ninguém, não. Caieiras. É a gemida coletiva, né? É coral de... De focas? É uma matilha de Benjamin. Uma matilha de Benjamin? É uma matilha. E aí, amigão? E o time, brother? Palestra, Dodô! Jornalismo! Boa, mas velhinho. Você sabe que quando o time perde no dia anterior, não pode entrar no ar com muito ânimo. Tem que fazer, você tinha que entrar assim. Não pode, não pode. Você tinha que entrar assim, tipo assim. É, não pode o quê? Palestra. Não, Sombra, deixa eu te falar uma coisa. Eu escuto vocês. Eu tenho uma história muito legal com o estádio, que é o seguinte. Eu conheci o estádio através de um CD que vocês gravaram, de uma montadora. E eu era muito moleque, eu sempre gostei muito de informação, de jornalismo. Eu tinha 12 anos de idade. Certo. E aí meu irmão ganhou esse CD emprestado, aí eu comecei a ouvir. Aí lá tinha no rodapé do CD que o programa ia ao ar através da Rádio Energia. E, bom, eu não sabia, era 97, só Energia 97. E aí eu comecei a procurar no horário, né? Que antes o programa era 5h30 que começava, não era isso? Não, começa era 5, era... Era 6. Isso, era 6 horas. Aí eu comecei a procurar, E aí eu achei, comecei a ouvir desde os 12 anos de idade, hoje eu tô com 2.4, então o estádio faz parte da minha vida, muita coisa mudou de lá pra cá e eu sou fãzaço de vocês. Faz tempo, velho. Obrigado. Obrigado, hein? 12 anos de idade. E... Não muda a vida do cara. Você era apenas um estudante de primeiro grau, você se encaminhou no jornalismo? Não, Sombrinha, a minha tia é jornalista, aí eu segui pra... Você quis ganhar dinheiro. Gerente de contas. Ah, gerente de contas. 12 anos, o cara tava começando a se trancar no banheiro. Muita coisa mudou de lá pra cá, rapaz. Eu ia fazer engenharia e arquitetura também, virei radialista, tá vendo? Melhor. Velho, você assistiu o jogo ontem? Pô, Dodô, não gostei ontem do Verdão. Mas ninguém gostou. O Palmeiras vem oscilando muito. Contra o Santos já não fez um bom jogo, né? Foi aquele jogo bem amarrado. Contra o Vasco, o Palmeiras fez um jogo bom. Mas eu acho que assim, a saída do Gabriel fez muita falta. O Amaral é fraco, na minha opinião. Ele não tem condições de ser titular do Verdão. O Leandro Almeida também não dá. O Vitor Hugo é muito melhor que ele. E o Palmeiras vem oscilando, né? Eu acho que o Dudu erra muito. Eu acho que o Dudu ele precisa ter um pouco mais de calma no passe, no arremate. E o Palmeiras ontem era muito. Ontem o meio-campo não estava compacto, né? O time jogava com as linhas muito distantes. E isso prejudicou bastante o time. Eu também acho que pro título ficou um pouco difícil. Acho que o Palmeiras tem que dar um foco legal na Copa do Brasil e focar no G4. Acho que o time é bom, a gente reverteu bem aí a situação dos últimos anos. Mas ficou difícil pro título. Acho que o time não. Vem oscilando muito, né? Eu acho que quem menos oscila nesse campeonato é o que tem mais chance de ganhar. Ô, velho, você é um dos poucos palmeirenses que eu vejo falar do Dudu. O Dudu tem uma certa proteção, porque foi um jogador disputado por São Paulo e Corinthians. Mas o Dudu, com todo respeito, ele passa mal a bola e ele conclui mal a gol. E o que ele tem de forte é alguns dribles em progressão e velocidade. Porque ele não sabe chutar no gol, ele não sabe passar. Parece que ele erra muito, assim. São coisas básicas que ele acaba errando. É o passe, é a conclusão, ele baixa a cabeça e sai correndo, entendeu? Concordo com você. Então eu acho que isso acaba prejudicando bastante. A gente tem boas opções, o Gabriel, Jesus, você tem o Kelvin também, que é um menino que tem dificuldade no arremate, mas que tem um pouco mais de qualidade. E eu acho que o Dudu, pelo peso da contratação hoje, ele é titular. Mas, assim, bola por bola, eu acho que o Palmeiras tem outras opções melhores. Eu acho que o Rafa também não tá... Você concorda, Dudu? Concorda, Dudu, ou não? Eu tô concordando com ele, mas acho que não tem muito o que mexer no time. Eu acho que a zaga ideal, como eu disse, acho que são os dois Vítors, né? Os laterais do Palmeiras, o Egídio ontem foi, nunca vi um... Mal, né, Dudu? Jogar tão mal assim. Ele tava mal ontem, sim. Parece que, ó, juro por Deus, parecia que os caras estavam loucos pra entregar o jogo, cara. Tava louco pra entregar o jogo, sabe assim? Parece uma coisa que tava combinado. Né, sabe o que parecia? Parecia algo combinado, sabe assim, combinado. Falei assim, ah, vamos ajudar o Cruzeiro, era do Marcelo. Obrigado, joguei também aqui, o Egito. Me deu essa, ó, juro por Deus, eu sei que tá, é tudo uma... Claro que uma não, coisa né? que parece, claro que não. Mas pareceu mesmo, cara, pareceu, juro por Deus. Não jogou bem, o Lucas também mal, cara. Sabe, não atacava, não apoiava. Ele tomou o drible do segundo gol, foi exatamente, ele, sabe, muito mal, cara, sabe. Pelo amor de Deus, cara, tava muito, muito ruim. Quando o Palmeiras fez 1-1, eu pensei que o Palmeiras viraria o jogo, porque ele tava melhor. Mas o problema tava melhor, é que parecia videogame, só tinha atacante uma hora lá, quando fez o gol. O Palmeiras tava com uns 4, 5. Mas, vovó, eu acho que o grande problema do Palmeiras hoje, é, isso já não vem de agora, tá? Já acho que desde o tempo do Oswaldo. É que o time, ele joga com os dois, cada um aberto numa ponta, o Rafa e o Dudu. E você só tem o Robinho ali no meio, e você não joga perto, próximo dos jogadores, três não jogam próximos, assim. Fica um aberto em cada ponta, e você vê o Amaral que não tem qualidade pra sair, você tem só o Arouca ali tentando fazer essa transição. Então, assim, eu acho que tem que jogar um pouco mais próximo. Eu gostaria que, se o Xavier tivesse melhor, tem a opção do Felipe Gabriel também, que nem estreou. Mas eu não gosto desse esquema dos dois abertos e só um no meio. Eu gosto de dois jogadores ali jogando, trabalhando a bola, como é o Corinthians com Renato Augusto e Jadson. Então, eu acho assim, que esses jogadores muito abertos, eu acho que não é legal. O time não fica próximo, fica muito distante. E quando você pega time que está fechado, time que está jogando retrancado, você tem uma dificuldade muito grande, porque é um de cada lado, só um no meio trabalhando a bola, e você tem um poste ali na frente, que é o Leandro Pereira, que tem dificuldade para trabalhar essa jogada para voltar. Agora, mas... Norberto, e se jogar... O Rabinho, a Frouxa e mais o Meia, o Cleito Siqueira, o outro. Porque aí, Felipe Gabriel. Como eu falei, vai jogar o Natão na direita, aí não vai subir tanto. Mas assim, dá uma olhada, pega o tape do jogo de ontem de São Paulo e Corinthians. O Corinthians tava fechadinho, mas vê como que São Paulo fez. Assim, pra você ver como que você joga com os caras abertos. Ele trabalha a bola, ele vai tirando o ar, velho. Ai, para de provocar. Você pega o Osório, um estudioso. Para, cara, sabe montar uma equipe. Você tá gorando bem no outro comentário, viu? A gente sabe. Mas tipo assim, o Palmeiras, o melhor do Palmeiras vinham sendo os contra-ataques. Ontem, mesmo ele jogando no Mineirão, o Cruzeiro não abafou o Palmeiras. Ele esperou. Mas acho que o Palmeiras vinha muito bem jogando nas laterais. O Portuga quer fazer merda com os palmeirenses. Não, senhor, o Cruzeiro fez um gol com 3 minutos dado. Então, o zagueiro do Palmeiras deu um gol. RG, mas só ficar pressionando o tempo RG, todo. RG, não, diga só. O Portuga, ele tá falando que o Palmeiras jogou aquilo que nem os palmeirenses viram. Sombra, o Cruzeiro não jogou bem ontem, isso que eu tô dizendo. O Cruzeiro ganhou um gol com 3 minutos e o Cleiton Xavier deu outro no segundo RG, tempo. RG, a sua opinião, RG. Ah, tá bom, vocês querem falar, isso aí, são... Quem jogou mais, o Galo ou o Cruzeiro? O Galo também não jogou nada ontem. Vou falar, mas o Cruzeiro, com todo respeito pra vocês, tô falando sério. Não preciso fazer merda com o Palmeiras, tem que gostar do Palmeiras, é palmeirense. Mas tem que falar o que a gente vê. O Cruzeiro não fez por merecer vencer o jogo. O Fernando Prass não fez defesaças. Diga, Guilherme, não foi bola, ele pegou o pênalti. Ô, Sombra, eu queria só duas coisas que você falou que a respeito do Valdívia no São Paulo. O programa que o Valdívia deu na ESPN, ele disse que não viria para outro time do Brasil. Ele não falou só em São Paulo, do Brasil, a não ser o Palmeiras. A outra coisa que, assim, ele mudou um pouco do assunto... E eu não acredito naquilo que o jogador fala, mas... Mas vamos ver se o cara tem palavra, assim. A outra coisa que eu queria falar com vocês... Mas se ele viesse para algum time de São Paulo, você ficaria triste? Olha, Sombra, eu acho que o Valdívia, ele é um jogador que na Copa América, ele jogou muito, ele não jogou no Palmeiras nos últimos anos, o que ele jogou na Copa América. Eu acho que o ano passado ele era uma ilha de qualidade, entendeu? Um time que era muito fraco, um time muito ruim. Então o Palmeiras... Mas não jogava. O Palmeiras ainda tem aquela, vamos dizer assim, aquele receio que ele volte e jogue bem outro time. Mas se o próprio pai dele disse, né, que ele precisava de uma liga onde ele tinha menos exigência física, eu creio que ele não vai dar certo no futebol brasileiro. Gente, a outra coisa que eu queria falar com vocês, que assim, um tema que vem sendo recorrente aí no programa de vocês, é a questão da seleção brasileira. Eu queria saber se vocês concordam comigo. A gente tem, acho que um problema muito grande no futebol brasileiro, desde das categorias de base. Eu acho que o problema maior vem de cima, acho que tem que ser de cima para baixo, entendeu? Desde presidente, desde a parte diretiva, técnicos, enfim. Mas, assim, analisando hoje o futebol mundial, eu gostaria que vocês me elencassem outras seleções, além de Alemanha e Argentina, que são muito melhores que o Brasil. França, com certeza, França de Matuidi. França de Matuidi? Com certeza. França é mesmo, melhor que o Brasil. A Espanha, a Holanda, são melhores. A Holanda e a Espanha são dois times que são velhos, entendeu? Que a Holanda até teve uma boa participação na Copa, mas é uma geração que já acabou. A Espanha teve muita dificuldade na Copa. Então, assim, eu acho que o futebol hoje, a geração que nós temos na parte de qualidade, ela não seja tão boa quanto anteriores, mas eu acho que não é tão ruim assim. Brasil tá igual a Colômbia e o Chile, velho. Colômbia e o Chile pro Brasil. Então, hoje jogar... Mas será que o problema não é treinador também? Também. Professor Dunga? Também, mas é que tá. Porque eu acho que se você olhar no final de semana, eu assisti os jogos da Premier League que são sensacionais, você vê um Felipe Coutinho jogando bem, você vê um Oscar marcando gol, você tem um Willian sendo decisivo no Chelsea. Por que será que essa goleirada toda junta não vai pra frente? Mas, velho, aí que tá. Se você jogar Chile e Brasil, o primeiro jogo de eliminatória, vamos pegar ele como exemplo. O jogo é no Chile, na minha opinião, se o Brasil tiver um empate, tá bom. O favorito é o Chile. Mas você tá falando de algumas seleções como Espanha e Holanda, que são velhas, etc e tal. Tudo bem, mas na história do futebol, sempre foi normal a seleção brasileira ser melhor que essas seleções. E hoje, você não garante que o Brasil enfrentando essas seleções... O Brasil vai ganhar. O normal é você imaginar. Né? O normal hoje é você imaginar que se jogar Holanda e Brasil, a Holanda ganhe. Não acho anormal. Chile, Brasil, não, Chile, não, Chile, eu acho que não. Eu não, já não é mais anormal que essas seleções ganhem do Brasil. Não é mais anormal. Que a geração seja tão ruim assim. E o pior é que hoje não é mais anormal se jogar Chile e Brasil. Cara, virou coluna tripla. Colômbia e Brasil. Era normal você imaginar, nossa, o Brasil vai jogar com a Colômbia? Você vai falar assim, pau. É lá, mas o Brasil ganha. Hoje, a Colômbia ganha lá e o Brasil ganha aqui. É arriscado o Brasil perder aqui. Mas cuidado. Assim, acho que o grande diferencial dessas duas equipes, tanto o Chile quanto a Colômbia, acho que é um grupo coeso, são dois bons técnicos, entendeu? Acho que o técnico da Colômbia ele é argentino também, se eu não me engano. José Pekerman, sim, argentino. Isso. Então, assim, são dois técnicos diferentes. Hoje você vê uma seleção brasileira, taticamente, muito, muito mal postada, jogadores pouco aproveitados, com o caso do Felipe Coutinho, que arrebenta na Inglaterra. Enfim, mas essa era uma reflexão que eu gostaria de deixar, que é uma opinião. Mas os técnicos, viu? Os técnicos dos demais países, eles são mais treinadores, eu acho, viu? São mais técnicos, sim. Cara. Eles procuram se informar mais. Estudiosos. Os técnicos brasileiros, acho que eles se deitaram em berço esplêndido, naquela coisa, mas eu sou brasileiro, eu sei mais. Eu sou do país do futebol, eu sei mais. Neymar resolve. Não sei se é nisso do Neymar resolve. Individualismo. Pelo simples fato dele ser brasileiro, ele acha que ele não precisa aprender mais, entendeu? Então, eu acho que você vê, os técnicos argentinos, eles vão, eles estudam fora. Você vê, eles estão, o técnico da Colômbia é argentino. Sim. Você vê, o Sampaoli é argentino. Marcelo Bielsa, o Simeone, Você vê, são técnicos que procuram se aprimorar, estudar táticas. Gente, esse negócio de estudar tática não é bobagem. E a partir do momento que você perde a qualidade técnica individual... O que decide é a tática. O que decide cada vez mais é o posicionamento tático. Quando você os jogadores tem... são aplicados, aceitam, né, o Sombra, que o técnico impõe, né? Quanto menos Romários e Ronaldos você tiver em campo, mais você vai ter que depender do coletivo. Mas não tem mais como arrumar isso, consertar isso, se não consertar lá dentro, velho. Seleção brasileira hoje, quando você questiona dentro de campo, você tem que lembrar que fora de campo você não tem mais nada. Acabou a seleção, acabou a seleção brasileira. Você pega hoje os garotos aí que estão disputando Sub-17, sub-20, sub não sei o quê. Nem esses caras mais, cara. Acabou. Não tem comando, não tem nada a administrar. Acabou. Tá zerado. Eu acho que o futebol brasileiro, ele vive hoje um momento muito difícil. Eu acho que o grande problema, a gente vê o problema, o jogador, a formação, mas eu acho que o problema vem lá de cima. Uma corporação, uma grande organização que dá certo é porque você tem um presidente, você tem um CEO, você tem um conselho administrativo que são exemplos, né, que seguem uma direção, são pessoas preparadas e do ramo, que a gente não tem hoje no futebol brasileiro, infelizmente. E não é só seleção. Nossos clubes são uma verdadeira piada. São clubinhos. Mal geridos. O tamanho do São Paulo, que a gente que hoje tem uma matéria que vai ter um déficit esse ano, a consultoria fez acho que 130 milhões de reais, um time que tinha uma arrecadação recorde, de fato a gente tem um problema no futebol como um todo. Não, é ridículo. Nossos clubes são geridos por pessoas que têm muito mais pensamento voltado para o seu próprio ego. E nunca foram punidos, né? Formado por pessoas que pensam muito mais em aparecer como donos da ideia e não na qualidade da ideia, na efetividade, na lucratividade. É ridículo. Nossos clubes são patéticos, o futebol brasileiro é patético. Assim como o país é gerenciado de maneira patética. E arrecada mais que os clubes sul-americanos todos. O River Plate e São Lourenço eram clubes quebrados e foram campeões da Libertadores. Duro. Algum quebrado dinheiro. Ganha, porque o torneio existe. Se você tem um torneio onde você tem 30 quebrados, um quebrado vai ganhar. Mas é que aqui no Brasil os clubes têm mais dinheiro, Sombra. É lá tá muito quebrado, lá tá pior. Então, legal, quebrado. Os caras estão quebrados. Que lá tá pior, cara. É, tudo ruim. Ô, Guilherme, um abraço pra você, boa noite, tudo de bom. Obrigado. E obrigado, hein, pela audiência de 12 anos, hein? Ô, imagina, eu gostaria de agradecer vocês, dizer que eu sou fã de todo mundo. O Rudy é sensacional. O Benja e o Mano. Obrigado, Lima. Obrigado. Nós, velho. E só me desbloqueia do Face, viu, Benja? Não falei nada pra vocês. Peraí. Ô, Mota, peraí que o Benja vai falar, ó. Pode falar? Ele tava acabando de falar isso, ele bloqueia todos os caras, velho. Eu não bloqueio ninguém de graça, velho. É que tem uns caras que falam assim, ô Benja, eu não falei nada. Aí o cara manda uma mensagem assim pra você, ô filho da P, por que que você não fala isso? Não, jamais, respeito você, Mas que briga que deu, o que você falou pro Benja? Ele falou que não foi pênalti, o Benja falou que não. Nossa, Benja. Então você tá sujo que eu falei ontem que o pênalti do Ender foi. Agora você mudou de opinião. Mas por que que eu te bloqueei? O que que você falou que eu te bloqueei? Ô Benja, eu não sei, acho que foi na época do Oswaldo que eu falei que eu não entendi por que que você... É a maior opinião, mas ele fala a sua. Porque você defendia tanto o Oswaldo que, na minha opinião, ele nunca fez um grande trabalho. Mas é a opinião, respeito muito você. Aposto que chegou e falou assim: Benja, você fala bem do Oswaldo porque é amiguinho dele? Ah, não tenha dúvida, senhor. Ah, falou isso. Eu duvido, vem cá. Mas tem, o moleque falou mentira. Tem várias que. Que mentira. Sabe o que você fala? Parece que eu saio viajar com o Oswaldo. Esse fim de semana vocês estavam jantando. Legal ele é. Como o Marcelo Oliveira é legal pra caramba. O Tite é legal. O Muricy é legal. O Celso Rocha é um cara legal. Posso dar uma dica pra não ser bloqueado no Beijo Bem? Não fale do Ganso. Mota. E do Tite. Pode falar. Ô, Mota. Mota. Motinha, eu tenho uma única reclamação. É com o Motinha. Chupa! Você falou com você, chupa, poxa, Motinha, quer ser vendidinho? Não, pera, deixa ele falar. Não, Motinha, acabou deixa o tempo eu falar. Dele. Motinha, reparem, toda vez que o Motinha vai dar uma notícia de qualquer outro time, ele gosta de deturpar e criar problemas. Audiência, velho. Manda uma mensagem pra mim que depois dessa eu vou te desbloquear. Agora, a música que tá tocando muito no carro do Benjamin, viu, Sombra? Sabe o que é? Não. Eu amava como amava o Oswaldo e qualquer treinador. Chupa, trouxa. Essa música do Inter vai cair. Menos um. Filipão. Ele não gosta. Eu não tenho nada com o Filipão. Valeu, Sombra. Chupa a mota. Valeu, Guilherme. Valeu, seu pai aí. Cuidado que ele chupa, hein? Se ferrou. Agora eu quero ver se o Mota ele vai dar notícia do Corinthians sem ser tendencioso. Se tu for tendencioso, eu vou dar notícia. Enquanto ele tá perdido, enquanto ele procura que tá perdido. É engraçado. Mídia social é um negócio legal pra caramba. Mas aí. O cara tem todo o direito de divergir da opinião de qualquer homem, a gente não, ninguém é dono da verdade. Mas o cara fala com você te ofendendo, insinuando, você leva dinheiro de fulano, aí você bloqueia. Nível ruim tem que ir pro lixo, né? Depois os caras falam que parece jogador, tomou vermelho e fala, isso aí. O cara te xinga, te detona, te humilha. Discordar aí você bloqueia. Coisa, agora ofender, partir pra ofensa pessoal. Ontem eu tava no Twitter, RG, enquanto eu tô ganhando pro modo ganhar tempo. Ontem eu tava no Twitter, aí tava lá, gol do Corinthians. Eu escrevi, pô, saiu gol do Corinthians. Gol do São Paulo. Aí tem uma mulher no meu Twitter, só falei gol do São Paulo, eu não noticiei. Mandou sair assim. Não, você é muito puxa-saco, seu gambá não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Falei, puxa-saco, eu falei, gol do São Paulo. Falei, gol do Corinthians. Aí bloqueei. Ela falou assim, eu não vou te seguir mais. Falei, mas você não faz a menor falta. Você acha que eu tô pedindo alguma coisa pra você? As pessoas acham que você pede, pelo amor de Deus. Você quer gente legal, não? Alguém que te fica te xingando o tempo inteiro. E quando o time... Aí a mulher foi lá e postou. Olha o nível do cara. Só porque eu falei, eu te pedi alguma coisa? E quando o time da gente perde, que os caras sacaneiam pra cacete, e aí quando o adversário perde, você vai... Aí eu, vai cuidar do seu time, seu bosta. É assim, ô. Aí você bloqueia. Nossa, mas não falei nada pro cara. Ganhei tempo pra você. Mais uma menina aqui. Aí, Mota, você não conseguiu usar esse tempo? Não, tô esperando. Vai, Mota. Fala do Corinthians. Vai, a caminho da Europa. Quem? Romero. Eu já falei. Graças a Deus, pra mim não serve. Quem vendeu foi o diretor do São Paulo. Bem vendido. Essa notícia, eu falei aqui na hora da abertura do programa. Qual é uma nova? Renato Augusto. Tá descansando, tá pronto. Isso é notícia? Pô, tá pronto, ele jogou ontem. Eu sou chato, só pra mudar a notícia do Corinthians. Para de me beliscar. Você quer sentar no lugar do Mano? Vai, fala do Corinthians. Você fica beliscando o Mano assim quando não, tá porque aqui? O Mano é parceiro. Ah, só ele. Ah, o Lucão deve estar indo pro Corinthians agora. Sabia? Quem? O Lucão. É verdade? A parada é brincadeira do São Paulo dando pro Corinthians? Não, da seleção de vôlei. Ah, tá. Poxa, é louco, cara. O Bernardinho vai dirigir. Ah, essa foi boa. Ó, o Luciano falou o seguinte. Tem pé no chão, tem essa... Tá sendo elogiado e tudo, Luciano, mas tem que ir com calma. Ele acha, inclusive, quem é o dono da vaga ainda é o Wagner. Tá se perdendo a cada manchete. Para de me olhar assim. Estamos esperando uma notícia do Corinthians. Tu pode mas falar que o Felipe tá suspenso, que isso é verdade. Ah, é suspenso. Foi, todo mundo Felipe sabe. Tá suspenso. É isso. É isso? Tá, Mota, você não tem vergonha, né, velho? Meu Deus. Mota, você tá aqui pra dar notícia? Não tá? Só isso, não. Não, o fundamental é isso, né, Mota? O resto, a tua participação é você ser zoado pelo Benja, meu. Que é o que dá. Obrigado. Para, não faz isso, Motinha, parceiro. Ele fica magoado depois Motinha, de mandar o WhatsApp. Motinha, Chuchu já voltou, tá restabelecido, tá em casa. Rolou tá um night in love. Você tá louco? Ele tá fraco ainda. Ah, tá fraco, mas você não vê a hora do porquinho ficar forte. E hoje foi, né? Dia da família, dia dos pais. Ah, família, é dia dos pais, velho. Ah, ô Mota, eu vou parar, porque eu não acredito que essas são as notícias do Corinthians. Não tem outras. Não tem, tem nada mais. É, o que eu acho estranho que não saiu uma notícia assim. O Tite falou que ia ver o replay pra falar se era ou não pênalti até agora. Pra mim não serve! Mas deixa eu te falar, o que que muda agora o Tite ver e falar se foi ou não foi? Ah, se ele falar que foi. Mas se ele falar que foi, se é que ele falar que foi, é um jeito dele reconhecer que o Corinthians, de certa forma, foi beneficiado. É lógico. Não é? Não é não? Quando ele fica indignado. Quando ele fica indignado. Deu tilt agora. Não muda. Mas eu juro que acho que não. O resultado não muda. Mas é uma forma dele reconhecer que foi, de certa maneira. É evidente, Mas você acha que ele vai ter que falar, não? Foi. Foi. Pô, o Tite é um cara honesto, cara. Dificilmente você vê o Tite. Mas é difícil um time. Não sendo honesto e transparente. Agora, por que tu me bloqueou no Facebook? O Benjamin me bloqueou no Facebook. Mas é muito mais fácil. É porque o Benjamin defendeu o Oswaldo no teu lugar. Tá, sim, é muito mais fácil concordar. Pode falar, o Tite não bloqueia. Eles podem até me xingar porque eu não bloqueio. Na hora, lógico. É muito mais fácil ele concordar depois. Mas ele falou que não viu. Mas até agora eu tô esperando concordar. Mas ninguém vai perguntar amanhã. Ele falou que não viu. Amanhã ele faz um comentário. Pra ser sincero, não viu lance. Amanhã ele faz um comentário. Muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia, no oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também é oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o Naregudo vai falar do Grupo Esser. É isso aí, amigão. Vamos falar da Esser. Olha só, em agosto a hora é Esser, a maior oportunidade do ano para você comprar o seu imóvel. Nas melhores localizações e olha, com o padrão que só a Esser tem. É isso aí, são preços imbatíveis e a Esser ainda oferece um pacote de vantagens para facilitar a compra do imóvel. Financiamento direto com a construtora, um ano de aluguel garantido para quem comprar imóveis comerciais e um ano de IPTU e condomínio grátis para quem comprar um imóvel residencial. Você está esperando o quê? Acesse o site www.esser.com.br e ligue para Esser, anota o telefone da Esser aí, 3066-0900, 3066-0900. E confira as melhores ofertas. A hora é Esser. Só em agosto, hein? Esser, o nome construído com valor. Um abração lá pro Alan Horn, pro Rafa, pra Paula Gil, pro Guilherme lá da Esser, grande torcedor do Corinthians. E pra toda a galera da Esser, Zombinha! É isso aí, galera do poker, se liga aí! A Energia 97 e a Cassineira trazem pra você. Primeiro torneio Energy Poker. O torneio de pôquer mais energizante de São Paulo. 19 e 20 de setembro, no Maxuni Plaza, em São Paulo. Inscrições e informações no site energypoker.com.br. E olha só que legal, a premiação mínima é de 40 mil reais, cara. Que demais! Vai, vai, vai, vai. Faça já sua inscrição antecipada e ganhe 3 mil fichas de bônus. Primeiro torneio Energy Poker. Acesse energypoker.com.br. Realização Energia 97 e a Cassineira. Muito legal! E olha só, quem que nós estamos recebendo hoje nos estúdios André da Energia? Estamos recebendo aqui André Schwartz. É o CEO da Cassineira. Bem posicionado em CEO. Muito chique. Tô bonito na chique, pica. Chique demais. Não tão bem aí quanto vocês, essa galera maravilhosa do Estádio 97. Beleza, André? Tudo bem, cara? Já que a gente tá falando de futebol, né? Dá-lhe tricolor. Ah, pessoal. Tricolou. Boa. Pessoal. E André, vamos falar do torneio? Vamos falar do Energy Poker? Vocês sabem qual que é o segundo esporte mais praticado no Brasil? Diga, qual que é? É o poker. Poker? Vocês sabiam disso? Não tinha a menor ideia, cara. A gente sabe que é o futebol primeiro, né? O futebol tá em primeiro lugar. Paixão nacional. Mas o poker vem aí com a segunda modalidade mais praticada no país. E assusta até os números do pôquer que ele vem dando de premiação para as pessoas. Hoje é o esporte, segundo esporte com maior premiação, também só perdendo para o futebol. Daqui a pouco aqui na Energia 97 a gente vai fazer o programa só de pôquer. Quem sabe, não é verdade? Quem sabe? Me diz uma coisa, nós estamos então com o Energy Poker, é um torneio em parceria da Energia 97, com realização da Energia e a Cassineira. Vai acontecer nos dias 19 e 20 de setembro, no Maxud Plaza, na região aqui da Avenida Paulista, né? Exatamente. E o pessoal pode fazer a inscrição onde e como? Pessoal, tá muito legal esse torneio Energy Poker. A gente montou um torneio. Pra você que é iniciante, tá começando agora a jogar poker, vem participar. Entra lá no site www.energypoker.com.br, faz a sua inscrição. Não, a gente não vai, obviamente, não vai ensinar ninguém naquele momento a jogar pôquer. Mas você vai participar ali de uma estrutura de primeira. Você vai sentir ali no World Series. Mas é um torneio muito amigável para as pessoas. Você passar um final de semana gostoso, divertido e praticando esse esporte que é o pôquer. E na realidade vocês sabem que o pôquer é um esporte, né? Claro, claro. A gente tem grandes atletas do pôquer. Imagina aí sentado do lado do Neymar na mesma mesa. Uhum. É o único lugar que você vai conseguir jogar no mesmo nível que ele. Entendi. No campo vai ficar um pouco difícil, né? Mas na mesa, quem sabe você ainda ganha aí de um fera que aparece lá e dá uma boa trucada. Tá certo. E a premiação garantida do Energy Poker é de 40 mil reais. Exatamente. Ó, vou contar um negócio pra vocês. Tá. Já passou de 40 mil reais. Como assim? Jura? Porque quando a gente fala premiação garantida, no começo a gente estava garantindo o mínimo. Se você chegasse lá, só tivesse você no torneio, você ia levar 40 mil, levava para casa, embolsava essa grana. Mas a gente já tá com 450 pré-inscritos, tá bombando demais. Meu Deus! Tem muita gente. O pessoal tá querendo ver um mano aí nesse torneio. Falou pro Benji aprender a jogar pôquer. É muito difícil pra ele. Só que o mano agora tá empolgado com essa história de aprender a jogar vôlei. Ele ontem viu o Wendel jogando e falou, não, que esporte é esse? Eu quero jogar. Ele se empolgou tanto. Ele queria ser a Thaísa da situação de vôlei. Mas e aí, então agora a premiação garantida já subiu? Já subiu. Pra quanto? Você pode dizer quanto que já subiu ou não? Pessoal, vamos segurar mais uma semaninha, mas tá mais de 40 mil reais. Já subiu pra mais de 40 mil reais. Mais de 40 mil reais. E tem uma coisa interessante que as pessoas não entendem, assim, como é que é a premiação? Ah. A premiação funciona da seguinte maneira. A gente premia um field. Field é a quantidade de jogadores que participam do torneio. A gente vai premiar 12% do nosso field e a gente tem uma faixa de premiação. Então, você não precisa ser o primeiro para embolsar aquela grana. Tá. Então, a gente vai premiar 12% desse field. Vamos imaginar aí 450 pessoas que a gente vai ter lá dentro. A gente vai estar premiando em torno de 50 pessoas. Então, por exemplo, em torno de 50 pessoas, por exemplo, você acredita que nós teremos quantos participantes no torneio? A gente gente vai ter em torno de 400 participantes nesse torneio. Em torno de 400 participantes. Exatamente. Falando aí de 12%, estamos falando de 48 participantes. Exatamente. Então, 48 pessoas vão sair com algum com alguma premiação em dinheiro. Exatamente. E esses mais de 40 mil reais vão ser distribuídos de maneira escalonada dentro desses 48 participantes que ficarem entre os 48 primeiros lugares. Perfeito, perfeito. Em todos os torneios você tem faixas de premiação. Tá. Então você tem a primeira faixa de premiação que vai ali do 48 até o 42. Paga-se, um exemplo, R$700. Aí você chega lá na frente, obviamente vai depender desse fusion, não dá pra falar em números, eu não gosto de falar em números, gosto de falar em porcentagem. Mas ali no primeiro colocado deve levar em torno de 23% dessa bolada. É muito legal, é pra vocês se divertirem, é pra vir, a galera tá mandando aqui no meu WhatsApp desafiando vocês. Pessoal aqui do bingo, que joga bingo achando que é pôquer, acha que sabe jogar pôquer. Ó, bingo eu sei jogar. Acha que, então, pô, pode juntar. Junta aí, ó, o Eibão tá falando que tá desafiando você. No bingo? É. Boa, Rasbani, tô vendo a mensagem aqui também. Olá, vamos lá, já tá inscrito. Rasbani é cefa, né? É. É, acho que é, não. É. Vai jogar também. É só a colônia lá. Grande abraço aí pra todo mundo, Henry. Até o Adal falou que vai vir do Panamá jogar esse torneio. Panamá é cefa. Tá demais, esse é... Acho que errou de novo, errou de novo. Nossa, o Ben já tá mal, né, cara? Tô nada, ele Ben que já não faz mais parte. Olha, da Ben, que não o sabe. O Ben já de outro dia chegou e falou assim: ô, eu vou pra Europa. Pra onde você vai? Ele falou assim: ah, eu vou pro Egito visitar as pirâmides. É um tonto, né, cara? Ele achava que o Egito é na Europa, cara. É bem caro. Não, mas o Mota não sabia que a Turquia era na Europa. O Mota? Não sabia. Espera o quê do Mota, né? Você falou, Turquia, você falou. Besteira, não falei então, nada disso. Olha, quem quiser fazer a inscrição, inclusive quem fizer a inscrição antecipada para o energypoker.com.br, ganha um bônus de 3 mil fichas. Então faça já a sua inscrição. Acessa lá, energypoker.com.br. E você ouviu aí, o André da Cassineira avisou, a premiação mínima garantida já passou de 40 mil reais, hein? Oi. Fala, André. Pessoal, a gente também recebeu muita mensagem. Se você tiver com dificuldade para fazer a sua inscrição, você entra lá, você pode fazer com cartão de crédito. Mas é um gateway de pagamento que processa essa informação. Não é organização do torneio. Então, se você tiver com dificuldade ali para fazer o seu pagamento, faz através do boleto bancário. Entra lá no Bankline, só colocar o boleto, não vai ter problema nenhum. Peço já desculpa se alguém não conseguiu efetuar o pagamento através do cartão de crédito, mas tem a segunda opção, que é o boleto bancário. Faz a sua inscrição, R$300 é o valor inicial aí para você fazer a sua inscrição. E vem jogar com a gente, vem se divertir, vem passar um final de semana muito legal. E pode trazer sim o seu acompanhante para assistir, para você ver o seu amigo aí derrubando todos os oponentes. Vem com a gente. Fazendo baralhar. Como assim trazer o acompanhante? Para assistir. Um amigo assistir. Não entendi. Para assistir. Você achou que era o amigo, seu parceiro. Você falou de, por exemplo, o Mota falou assim, o Balto dia falou pra mim, pô, vou levar um acompanhante no poker. Aí eu não entendi o que era. Aí ele explicou, eu falei, caraca, aí ele falou, traz o acompanhante. Pode trazer o amiguinho aí pra assistir. O amiguinho. O cara que levou o brother pra ver ele fazendo. Ô, André, parabéns aí. Valeu, valeu, galera. Muito bom estar com vocês aqui, mais uma vez. A Cassineira show, parabéns. André, obrigado, viu, cara? É isso aí. Um abraço pra todo mundo. Esse torneio vai ser sensacional e vai ser disputado nos dias 19 e 20 de setembro no Max Sud Plaza, aqui em São Paulo. Chique, Baita Hotel, legal chique, demais. Puta, ambiente bacana. Oh. Um ambiente muito bacana. Vai ser legal demais, hein, Motinha? Eu vou de smoking. Hã? Vai mesmo, né? Vou de smoking. Ah, chique demais. Que cor é o seu smoking? Que cor, Motinha? Não, clássico, né? Tem que ser clássico. Ah, sim. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Ó, avião passando aí, Bá! Anota aí! Esse é o avião que te leva para assistir YouTube em Barcelona! Estádio 97 da Energia 97 vai trazer mais ouvintes agora no 3284-7097. Toca, Asdrubal! Asdrubal! Aí, Dodozito! Alô! Alô! Alô! Alô! Tá ouvindo, Dodô? Alô! Quem fala? Alô! Felipe! Fala, Felipe, tudo bom? Beleza, Dodô? Beleza, Felipe do quê? Felipe Brizamuri. Hã? Quê? Brizamuri? Isso. Oh, eu também briso, meu. Brizamuri. E quantos anos? Tenho 30. 3.0, Lívia. E onde ele muri? Ah, sensacional! Onde não muri ninguém. Sensacional. Onde não muri ninguém. Ô, oh, velho, aí, onde você muri? Então sai de cima do muro. É. Boa, sensacional. Onde você mora aí? Eu moro hoje na Vila Maria. Onde? Vila Maria? Vila Maria. Ah, eu morei na Rua Togo, fui vizinho do Mano muitos anos. Quarta-feira, sexta-feira que vem, final do Samba Enredo, Samba Cheio, por favor. Vila Maria Nós. O bairro que só tem cachorro e prato. Ó, respeito com o bairro, e rapaz. E caminhão. Aí é no bairro do Mano, não é Vila Maria. Não, senhor. Mano, Vila Maria é outra gente. Mano não mora na Vila Maria. Mano é Novo Mundo. O Mano é da Moca agora. Mano só. Na Moca não. Eu sempre fui do Belenzinho. A Moca é um bairro subsidiário do Belenzinho. É, o Mano agora, a residência fixa do Mano é Moca, não é mais Vila Maria, velho. Mano não é. Ah, mas eu vou te falar, amigão. A Moca é legal, hein? Um dos bairros mais styles de São Paulo é a Moca. Não, bem já. A Moca não é nada perto do Belenzinho. Eita, pode falar. Meu Deus. Ah, vou dizer um negócio pra você. A Moca é sensacional. Vai, Domênico. Vai, senão não vai estar vivo. A Moca, na minha opinião, eu nunca morei lá, hein? Só. Você nem sabe é um dos bairros. Eu sei sim. É um dos bairros. Pra mim, é o bairro mais tradicional da cidade de São Paulo, é a Moca. Ah, Benzinho, você tem que conhecer o Belenzinho. Você não sabe o que é o Lago São José do Belém. Não, mas deixa eu falar, eu não tô criticando o Belenzinho ou outros bairros, não é isso? Eu tô só falando que se eu tivesse que escolher um bairro de São Paulo pra ser o bairro que representa a cidade de São Paulo, a Moca. Ó, você viu o que o Bá falou pra você? Que o Bá falou aí? Que o Belenzinho só tem aquela fábrica de chuveiro, que não tem mais nada. Não, que é isso, Belenzinho. Então, Monteiro Lobato morou no Belenzinho, Bá. O baile foi que Monteiro Lobato morou no Belenzinho. É. Ah, mas isso aí não tem. Tem a sauna Xingu isso lá. Isso aí não tem relevância. Isso não você tem vai relevância. Na sauna Xingu pegar água? Oh. Olha, a relevância do. De quem que morou lá? Ele falou que Monteiro Lobato. Ah, olha, o que importa do Monteiro Lobato é o título do Pica-Pau Amarelo. Contador não é o Belenzinho. Não é não? Tem muito galpão no Belenzinho. Morar no Paris deve ser terrível. Ficar sentindo cheiro de bolacha Mas é legal também. Mas é verdade. O bairro da Moca, pra mim, é o bairro que mais representa a cidade de São Paulo. É o bairro da Moca. Aquela história, tô falando sério, a história dos imigrantes italianos. Aquela coisa, a Moca ainda tem... É um bairro icônico. É, a Moca é emblemático aquele bairro. A Moca, o Museu do Imigrante tá lá. A Rua Javari, enfim. Mas você anda na Moca, é um bairro que às vezes parece que você tá andando ainda 40 anos atrás. Não, mas para fazer justiça, é muito bacana a Moca. Tanto a Moca, e tem até o Belenzinho. Desculpa, só para terminar, tem até o dialeto da Moca que é legal. Ora, Belo, porra, meu, ora. Tem muito, é muito galpão, né? Ali tinha aquelas indústrias antigas. A Moca? Sim. A Moca tem galpão? O bairro de São Paulo é liberdade. Tem japonês, tem, ainda tem tudo. É que você não conhece o bairro. Agora, eu conheço, mano. O Benjamin? Você tá falando das entranhas do bairro. É o bairro tradicional. Ah, ele só fica, ele é modinha. Ele só vai ali naquelas vindas. Ô, Benjamin. Modinha até isso. Todos aqui, ó. O Léo Palmeirense, é verdade o que ele falou aqui, hein? Teve briga de torcida em Nova York, vocês viram isso aí? Isso, cara. Mas são chicanos. Se fosse no Brasil, Estados Unidos é primeiro mundo, evidente. O problema não é... Mas deixa eu perguntar um negócio. Não interessa, quem que mora lá? Ô, Azedão, deixa eu perguntar um negócio pra você. O que que aconteceu? Primeiro que os Estados Unidos não tá imune. Hoje eu tava vendo uma matéria, que o quanto que a polícia americana mata... E a maioria dos caras que a polícia americana mata são negros. Quer dizer, é um absurdo. É, então. Eu tô falando que não tem problema nos Estados Unidos. Não, o Mano que fala. Agora, que dessas tá aí, brigas que tiveram aí, aconteceu alguma coisa com os caras ou não? Ah, eu não sei, né? Então, aí tem isso aí também. Porque desgraça acontece tudo que é lugar do mundo, violência. Não, mas foi uma briga feia dos torcedores de Nova York. O que acontece com quem faz as bobagens. O problema é saber se vai ter punição. É. Olha aí, RG, ó. Ó, que isso. Com certeza os caras vão pegar... As câmeras, ver quem é, vai identificar. Nossa, pode falar, 60 aqui, que orgulho que eu tenho de vocês. Vê que coisa bacana. Okay. Ninguém entendeu o que você falou. Só eu que eu presto atenção. O pessoal vai pegar as câmeras pra ver. Olha que você é astuto, velho. Ô, Benjo. Você devia trabalhar. Na outra encarnação, você deve ter sido o assistente Domênico, do Elon Musk, do Xerocos. Olha só, ninguém teve essa sacada que você teve. Olha, pega as câmeras pra ver quem foi. Uma salva de palmas. Com moto, velho. Sensacional. Boa, Batinha. Ô, Sombra, entrar, né? Ô, Sombra, pega a gravação disso aqui, manda logo pros caras do FBI e da SWAT. É verdade. Os caras não devem saber que tem pegar as câmeras pra ver. Será que vai ter conteúdo? Eu falei, olha aí, na palma do Mota. Domênico. Não tenho nada a ver com isso, cara, aí. Cara, é demais, velho. Assume, sabe o que é isso? Você senta no lugar do mano, você pega aquela inteligência dele. Aqui, né? Parabéns, mano. Ô, velho, qual que é o time aí? Muito legal. É, meu time é Corinthians, Dodô. Aqui é Corinthians, chupa do meio. O quê? Que você faz? O quê? Que trabalha com o quê? Eu sou bancário. Mais eu, um? Eu amava como amava os bancários. Ô, oh, amigão, você gostou ontem do time do Corinthians, ontem no clássico? Porra, Benja, é difícil. O Corinthians é um pouco de raiva, né? O Corinthians, ele... É, o Tite, ele tem essa mania. O Tite é muito teimoso. Às vezes, ontem, 30 minutos do segundo tempo, o time cansado, ele não mexe. E eu ia querer até dar uma opinião a essa questão do Wagner Love aí. Ô, Benja, é difícil ter atacante do Corinthians, viu? Porque, você vê, o Corinthians, ele retoma a bola, pô, não tem um cidadão lá na frente. Então, se atacante no Corinthians, é um trabalho ingrato também, porque joga sozinho. Então, assim, acho que a solução não é o Luciano. O Luciano é muito ruim, meu Deus do céu. Ah, mas eu vou discordar de você, eu não acho que o atacante no Corinthians joga sozinho, não. Você tem hoje dois meias, são o Renato Augusto e o Jadson. Você tem aí... É, o Malcom, que é aquele moleque que cai pelos lados. Tem, né? O Ralf também. O problema é o seguinte, eu também não morro de amores pra essa dupla aí, mas vou dizer um negócio pra você. Ao menos os caras não atrapalharam. O Wagner Love hoje, infelizmente, ele tem atrapalhado. Não é que ele tem jogado mal. Jogar mal é o cara tá num dia ruim, outro dia mais... Ele atrapalha. Eu não sei o que acontece com o Wagner Love. Ele tem dificuldade em dominar... Ele tem dificuldade em dominar a bola. Ele não tem feito gols. E vou te falar, o Corinthians talvez hoje é o único, um dos raríssimos clubes do Brasil, tem dois meias ainda pra colocar o cara pra fazer gol. O Wagner Love, tá, eu não sei se é uma fase, eu não sei se ele tá com algum problema físico, mas pô, cara, tá dose. Olha, o Wagner Love se reserva do Luciano. Eu acho que ele tá mal, veja, assim, não é defender o Wagner, ele tá mal. Mas é que tem duas questões. Primeiro, ele não é esse pivô que a gente espera que ele faça a mesma coisa que o Guerreiro. Até o Guerreiro, quando chegou no Corinthians, teve dificuldade para jogar. Porque o Tite, assim, ele arma o time muito bem, mas o ataque sofre muito. Ontem você pegava, o Corinthians retomava a bola, pô, tava defendendo com oito, aí até chegar lá na frente demora muito. Ele tá mal. Então me tira e põe o Oswaldo no lugar. Mas o Osório ontem, eu acho que ele... Oswaldo, eu acho que o Osório ontem surpreendeu um pouco o Tite, você não acha, não? Porque o São Paulo foi para cima o jogo inteiro. Mas é o tipo de jogo do São Paulo, do Osório, é assim. Pô, mas tudo bem, mas num clássico, eu não esperava que o São Paulo jogasse da forma que jogou. Você esperava, amigão? Não, eu vou te falar, o Gil sofre com o Luiz Fabiano, viu? Olha, é uma dificuldade do Gil marcar o Luiz Fabiano, porque ele quer ficar dando tranco, porque o Gil era aquele zagueiro meio truculento, e o Luiz Fabiano deitou ontem no Gil, cara. Pelo amor de Deus, cara. O Luiz Fabiano gosta de jogar contra o Corinthians, hein? É, puta que raiva. Você sabia que Corinthians e Vasco são os times que o Luiz Fabiano mais fez gols? É, só faz no Corinthians e no Vasco. Não, o Vasco é o time que todo atacante mais fez gol, é o Vasco. Não mais hoje em dia, né? O cara vai ser artilheiro. Não, isso levando em conta que o Vasco, por várias oportunidades, esteve na Série B. É, evidente. Mas eu vou te falar, eu gostei muito do Fagner e do Wendel ontem, e você? É impressionante, eu tava falando isso ontem no jogo, é impressionante como o Tite, os laterais do Brasil, eles iam jogar todos no Corinthians, porque o Fagner ninguém queria, é o Endo também atacava, o Alessandro quando veio pro Corinthians veio refugo. O Fábio Santos também. Fábio Santos. Então assim, o Tite, ele, não sei se é o esquema, ele faz os laterais, pô, o Fagner marcou muito ontem, o Endo também, então é impressionante. Mas tu tá meio bipolar comigo, hein? Uma hora tu diz que eu sou ruim, agora que eu sei. Ele não falou que você é ruim. Tem que recuperar lá, tem que decidir o que você quer. Não, eu só falei que o ataque sofre um pouco com o Tite. E na tua opinião, foi pênalti do Wendel ou não? Ah, eu acho que foi, cara. Eu acho que ele pegou na mão dele. Ele não quis tirar a trajetória, mas ele pegou na mão dele. Ali é pênalti. Para. Você tá desenhando do cara, ele tá falando que foi pênalti. Ele falou que foi pênalti. Não, ele tá falando que ele... Que ele não quis pegar na bola. Lógico, como que o cara não? Ele acabou de falar que foi pênalti. É, ele falou que foi pênalti, mas ele falou que o cara não quis pegar. Mas se ele falou que foi pênalti, o resto não interessa. O que a pergunta é se acha que foi pênalti, ou foi. Foi pênalti, foi pênalti, mas faz o seguinte, manda um e-mail lá. Você é esse tipo de pessoa que acha legal ser errado. Ele não falou isso. Você tá tirando é lógico. Ele tá falando pra me ligar na CBF. É lógico, você. Porque eu sou chorão. Não. Então. Não, você provocou o cara. Então o cara tá. É esse tipo de brasileiro aí, ó. Não. Que aplaude coisa errada. Pera aí. É isso aí. Depois, quando o Corinthians for roubado aqui, vocês não podem falar nada, não. Ó, o Mota provocou o ouvinte. Eu perguntei pro ouvinte, foi pênalti? Ele falou, foi. Se a pessoa acha errado, tem que achar errado pra todo mundo. Mas ele achou, ele falou que foi pênalti. Mas mandou reclamar no site. Lógico, porque então, ele quis polemizar. Reclamou, né? Ele quis polemizar com o ouvinte. Então, a Marília foi legal, então. Mereceu a Marília, viu, amigo? A Marília me chamaram. Acho que ele foi duro. Peraí, o ouvinte tá falando. Lógico que é. Do seu lado, você fala... Oh, ele provocou tá o cara. Tá com mimimi, tá com chororô. Será que ele provocou? Será que ele provocou o ouvinte? Ele provocou o cara. Vocês me chamaram aqui por acaso? Por quê? Falou por quê? A Marília. A Marília. Por quê? Só perguntar. Tá desempregada? É, eu tô aqui, eu tô lá fazendo novela na Record, por isso que ninguém assiste. Ô, amigo, você fazendo novela? Tá onde? Não, quando eu quero me esconder, eu vou pra novela na Record. Ô, amigo, outra coisa. Você tá com teatro? Eu acho que sim, mas vou dar a tua opinião. O Cássio falhou no gol do Luiz Fabiano? Eu acho que sim, mas é que o chute também foi muito em cima também, né? Eu acho que assim, a torcida do Corinthians fica reclamando do Cássio, mas o Cássio não tá mal não. Beleza, ontem o chute foi muito em cima. Dava pra ele pegar? Dava. Mas eu não vejo, assim... Eu acho que o Cássio ele exerce uma liderança também no time do Corinthians. Não dá pra ficar trocando de goleiro toda hora. O Cássio é um bom goleiro, passa segurança pra defesa. Então eu acho que assim, ele falhou, ok... Mas ficar trocando goleiro não resolve nada também. Eu concordo com você em tudo isso, mas eu acho que o Cássio ontem, me pareceu, não tá nos seus melhores dias. Ele rebateu a bola no primeiro tempo do Centurion, né? Eu achei o Cássio ontem. Ah, eu assisto. Me passou a impressão que o Cássio tava inseguro. É, mas a bola que o Ganso fez o gol lá impedido, ele tocou na bola. Se ele não toca a bola vai no gol, que o Centurion cabeceou. Você... Foi bem. É que do sofá é fácil, né, velho? É. Então nós temos que jogar Sombra. Amanhã pra falar. Ô, diga, Felipe. Eu queria falar, eu vi o Alemão falando aí sobre a seleção. Eu queria só, eu concordo em parte do que ele falou, que a seleção hoje tem um meio de campo até bom, mas que o Dunga não consegue fazer. Eu acho que o problema, a gente fala, o problema é que a seleção, a geração é ruim. Cara, desde 88, desde 86 a gente não tem uma seleção muito boa. O que a gente tem é dois ou três jogadores que desequilibram, seja Rivaldo e Ronaldo, e seja Romário e Ronaldo. Então, assim, o problema é que hoje a seleção, a gente espera do Neymar que ele desequilibre, que ele faça a diferença, e na seleção ele não faz. Não adianta esperar isso dele, porque ele não vai fazer. Esse também é um problema da seleção, que na seleção ele não joga. Ele acha que está jogando um amistoso casado contra solteiro na seleção. Discordo de você. Discordo. Agora você mexeu com o marido do Neymar. Temos que ser justo. Você, quando cita Ronaldo, quando cita Romário, quando cita Bebeto, olha a seleção que esses caras tinham em volta deles. Agora, você pegar o Neymar e o Neymar decidir sozinho, realmente tem que decidir sozinho. Porra, o cara toca a bola pra quem? Toca a bola redonda para receber quadrada? Não dá. Mas em 2002 a gente foi campeão com o Gilberto Silva e Cleberson. Você vai me dizer que hoje Elias e um outro volante, que o Fernandinho é horrível, mas o Elias e um outro volante são muito piores que Cleberson e Gilberto Silva? Mas não jogam na seleção, cara. Olha o time da seleção, pelo amor de Deus. Mas não jogam, parte porque o treinador também não arruma esse Isso é campo. Aí é outro departamento. Talvez seja uma união de problemas. Né? Mas se você analisar a seleção de 94, mesmo assim, falo assim, foi campeã. Jogando futebol meio estranho, meio pragmático, mas ainda tinha Bebeto e Romário. Ainda tinha Mazinho, excelente meia. O Zinho era bom jogador. Sim, mas eu tô falando do Mazinho. O Zinho não era muito mais do que é hoje o Felipe Coutinho. Peraí, a posição é diferente. O Coutinho é meio armador, mas é volante. Mas é que hoje é segundo volante, Sombra. Desculpa. Segundo volante, Mazinho. Na seleção brasileira, o Mazinho jogou como meia. Mas vai proteger. No lugar do Raí. O Zinho jogou como meia esquerda. O Felipe Coutinho é um meia atacante. O Mauro Silva, no meu entender, jogava mais do que todos esses volantes que vem vestindo a camisa da seleção brasileira. O Dunga também. Do que todos eles. O Dunga também jogava mais que o Dunga carregava um piano legal. E jogava bem, lançava uma bola. O Jorginho, lateral direito. Eu tenho lá minhas dúvidas. Sabe por quê? Porque veja com quem esses caras jogavam. Olha o Silva, vê quem era o meio-campo da seleção. O meio-campo do Dunga, vê quem era o meio-campo do cara. Não Mazinho e Zinho. Então, eram jogadores... Bebeto e Romário. Então, esse time do meio pra frente era um time que não dá pra comparar com esses nossos times de agora. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Também facilita. E o lateral direito, Jorginho... Não que o Mauro Silva não jogava bola, mas... Claro. Porra, olha o time que os caras jogavam. Agora, o lateral direito, Jorginho, no meu entender... Anos luz, melhor que Nossa. Daniel Alves. Pode pegar qualquer um aí. É o tipo do o lateral direito, Jorginho, cara. Pode pegar só que ele não é tão badalado, porque o lateral direito, Jorginho, ele não jogou no Barcelona. Ele jogou no Bayern de Munique. Mas depois do Roberto Carlos... Mas o Bayern de Munique, ele não era decantado como é o Barcelona. Mas... Não era o time que as crianças jogam no videogame. E não tinha tanta informação também. Não tinha internet na época. E só um outro detalhe, viu, amigão? Pega os números do Neymar em termos de seleção brasileira. Ô, RG, tudo bem, mas o Neymar fez esse monte de gol aí, jogando amistoso, porque a seleção não jogou eliminatória. Tá de brincadeira. Mas, o Neymar é ruim agora. Por que que o brasileiro tem mania... De diminuir as Felipe. Coisas que o Neymar faz. Eu discordo disso, cara. Eu acho o Neymar um jogador fora de série. O problema é que eu acho que no Brasil, na seleção, ele não encara com a seriedade que ele encara no Barcelona. Você pega ele jogando no Barcelona, ele não pega a bola, penteia, e depois toca. Ele pega e toca. No Brasil, ele pega. Mas é o estilo de jogo. Mas ele tem do lado o Suárez, o Messi, tinha o Xavi, o Iniesta. Ninguém. Ele não tem ninguém, não. Ele olha pro lado da seleção brasileira. Ele tem que resolver. Não que o Neymar olha pro lado e tem medo de cabeça de bagre. Não acho que é cabeça de bagre. Os caras são bons de bola também, Benja. Hã? Os caras são bons. Oscar, o William, eles jogam na Premier League, são titulares do Chelsea. Mas não são, não são Messi, Suárez, Xavi, Iniesta. O Barcelona tem um estilo de jogo há mais de 30 anos que é o mesmo. Pô, é diferente. É. Agora é só o seguinte, o Neymar faz o que faz e todo mundo desce o pau no cara. Outro dia eu falei, o Neymar fez o gol da Champions, afinal. Ah, mas ele fez o terceiro gol. Já tava ali cuidado do jogo. Valeu. Sem goleiro também, né? Mas tudo bem. Aí você pega, foi o único jogador que marcou gol em quartas de final, em semifinal e final de Champions. É o Neymar. Ah, mas já tava ganho. Aí o Neymar vai e ganha do Peñarol Libertadores. Ah, ganha do Peñarol? Como ganha do Peñarol? Ganha Libertadores. Em 2 anos o Neymar conseguiu ser campeão da Champions. Aí ele faz uns gols lá, ganha o Santos, ganha de 150 da Naviraense, era Naviraense. Mas, gente, mas o Messi é também joga contra o Getafe, contra o Levante, contra o Real Sociedade. Não é só Milan, Chelsea, Manchester toda hora e Bayern. E olha só os números do Neymar na seleção os números do Messi na seleção. E pega os números do Neymar, não só na seleção. Pega a idade do Neymar, o que ele já fez. Mas aqui, acho que nada vale, pô. Você sabe o que você tá fazendo com o Neymar? É o seguinte, vamos supor que eu tenho uma loja... Eu tenho um bar que só vende pipoca e churros. Só que no meu bar, a única coisa que dá lucro é a pipoca. Churros não vende um. Não vende um. Aí eu fico puto, porque tá dando prejuízo o meu bar. E eu fico puto, porque eu tô puto por quê? Porque eu não tô vendendo pipoca suficiente pra pagar. Mas a culpa é do churros que não vende. A pipoca é que me dá lucro. Ou melhor, ainda não fechei o bar, não, tá errado. Tirar o churros. O pouco que eu tenho é a pipoca que tá me dando. Você tem que tirar o churros. Se você quiser, eu ponho o churros. Eu tenho é que tirar o churros que tá me fazendo gastar dinheiro à toa. Então, o problema da seleção, amigão, o problema da seleção não é o Neymar. Não acho problemas no Neymar. Agora, o Neymar é o menos. É a solução se você acompanha ele bem. O problema é o resto. Ô, Sombra, eu também acho que o problema não é ele. O problema mas você só criticou ele. Não. O problema é que a gente deposita nele um protagonismo e uma esperança que ele resolva tudo. Ele não faz. A culpa é dele? Só que Romário, em 94, jogou numa seleção horrorosa. Uma horrorosa com... Ah, não era muito horrorosa, horrorosa com Mazinho, Zinho e Bebeto. E com um goleiro que é considerado por muitos especialistas como dos melhores de todos. De seleção. Que é o Tafarel. Tem Aldair. Jorginho na lateral direita. Márcio Santos. Não era ruim, não. Mas o time de 2002, se o Romário fosse o centroavante, nas mesmas condições que ele jogou em 94, ele faria mais gols. Eu acho o time de 2002, vamos dizer, mais preparado. preparado pra atacar. Tinha um Ronaldo, Rivaldo. Ah, isso é outra questão. Acho que jogaria mais fácil. Não, mas tem, é bom, agora, se criou, esse factoide de que o Romário ganhou sozinho uma Copa. Não, o Bebeto era bom pra jogou pra caramba. O único jogo... Em 70 o Pelé ganhou sozinho a Copa? Claro que não. Tá doido. O time, o Pelé tinha Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Tostão... Jairzinho furacão. Jairzinho fez gol em todos os jogos. Jairzinho foi fez gol em todos os jogos. Essa história de dizer... Eu discordo disso aí do Neymar, eu não concordo, não. De dizer que alguém chega numa final de Copa do Mundo e ganhou sozinho alguma Copa, sozinho, isso não existe. Nem o Maradona fez isso. Isso não existe. O Maradona jogou meio Nenhuma seleção, nenhum time ganha nada sozinho. Você pode dizer que o Guga ganhou um torneio de tênis sozinho, tá bom? Esse ganhou. Mas aí... Esse ganhou mesmo. Mas aí é contra outro cara sozinho. Eu acho que o Maradona... Eu acho, né? O Ayrton Senna ganhou o campeonato de Fórmula 1 sozinho. Não, tem equipe eu dele acho que é bom, cara. Eu acho o seguinte, eu também acho errado falar ganhou sozinho. O Maradona, quando ganhou aquela Copa de 86... Ele não sei, não. Ali. Ele foi o grande. Ele foi o grande protagonista. O grande protagonista. Ele jogava bola ali. Ele foi o grande protagonista. Mas a seleção não era tão forte. O Corinthians, ô Domênico, o Corinthians em 90, o Neto foi o grande protagonista daquele time. Tudo bem, mas o Tupanzinho, o Fabinho, o Ronaldo jogaram muito. Os caras. Mas quem. O cara que decidiu tudo. Foi melhor. E o Giba, lateral direito? Falar verdade, que faleceu. Que faleceu, infelizmente. Então aí eu discordo. Você pega aquele Corinthians de 82, 83, todo mundo vai lembrar do Sócrates, do Casagrande, mas ninguém lembra é verdade, do bom lateral ao direito, Alfinete. E do e 82 era o Zé Maria. 82? Mas 83 era o Alfinete. E tinha o meio-campo que era Birubiru, Sócrates e Zenon. Ainda tinha o Paulinho carregando o piano. E ninguém vai lembrar do Eduardo Amorim. É. E era aquele falso. Ninguém vai. Falso ponta esquerda. Ninguém vai lembrar do Ataliba. Tu não vai lembrar do Sócrates e do Casagrande. Ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar do Tobias. Mas só o Tobias já tava lá no teu ombrinho? É, já tava, meu. Mas só pra terminar, vou te falar. Eu não concordo com essas críticas exageradas que os caras fazem com o Neymar. Juro por Deus. Tem muita coisa que se joga aí, velho. Vocês ficam comprando isso. O Neymar jogaria em qualquer dessas últimas seleções brasileiras. O Neymar tinha lugar até na seleção de 2002. Se o Barcelona tivesse jogado a Copa América no lugar da seleção brasileira, o Barcelona teria sido campeão? Sim. Com os pés na porque ele treina junto, ele tem jogadores mais habilidosos que treinam, estão habituados a treinar juntos. Só goleada. Eu acho. Não ia dar pra ninguém. Sete jogadores. E se o Barcelona jogar o campeonato brasileiro também, acho que ele ganha. E acho que se o Barcelona jogar o campeonato inglês, ele ganha. E jogar o alemão também. Mas aqui os caras iam quebrar hoje, ele. Hoje. O inglês é um ganho. Aqui os caras iam quebrar. Estão acima de todo mundo, não dá pra eles, não dá, não. Barcelona e Real é complicado. Mas o inglês é... Felipe, tudo de bom pra você, cara. Boa valeu, noite, você já tem assunto pra dormir hoje, pensar um pouquinho, tá? Oi, fala. Deixa eu só fazer uma correção aqui. No dia 31 de janeiro eu me casei. Eu tive o prazer de ter o mestre, Domênico Gato, lá na minha festa. Ué, nós, irmão, que é bom. Sabe que casamento a gente fica meio... E eu não me lembro de ter agradecido o Dodô. Que isso, velho? Não agradeceu, não. O Dodô falou disso aí. Ele até comentou aqui, verdade. Muito pelo contrário, que é isso. Foi em janeiro o casamento, né? Janeiro? É o Domênico que falou. Foi janeiro. Eu lembro, Dodô. Tem uma banda também que toca em casamento. Sim, lembro. E você pegou. Tava de férias, inclusive. E você pegou o cupom de desconto pro segundo casamento ou não? Não, porque casou quando casa e faz festa comigo, não descasa mais. Todos os casamentos que eu fiz desde eu tô fazendo festa de casamento desde 2010. De lá que não teve um casal que separou. Não é assim, não. É porque eu sou pé quente em Portugal, eu sou pé quente. É, o ouvinte tá aí, ó. Você é quente mesmo, Domênico. Olha, o negócio é o seguinte: quem casa com o Domênico. Quem casa com o Domênico não separa. Se separar, pode falar com ele que ele faz 10% de desconto. 10% vive. Aliás, vou bolar uma promoção com o estádio que eu preciso falar com você. Bicho. Felipe! Nós vamos fazer um negócio legal. Vamos fazer o seguinte, Sobrão. Vamos dar um casamento aqui. Boa. Calma que nós vamos fazer um negócio aqui. Boa. Ele casou a gente uns 14 anos. Nós vamos dar a estrutura toda. Eu vou falar com o Sobrão, vamos bolar um negócio legal, dele. Legal. Vamos fazer. Felipe, tudo de bom pra você, Felipe. Valeu, abraço, até mais. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Oferecimento de HDI Seguros. Você tá lá no seu carro, tranquilo, ouvindo Estádio 97. de repente, batem no seu automóvel. Que desagradável, né? Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente para olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Você vai fazer ou vai renovar o seguro do seu carro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Está no ar mais uma promoção. O avião do Estádio 97. E desta vez, você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta. Promoção Avião do Estádio 97. Fique ligado no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagens e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. YouTube. Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. YouTube. YouTube em Barcelona. Promoção Avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. A Agência Catalana de Turismo, Catalunha, um destino incrível para os seus negócios. YouTube em Barcelona. E aí, tá anotando? Anota, anota, anota aí quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. Porque dessa vez, você vai a Barcelona assistir um dos maiores shows do planeta, YouTube. Fique ligado aqui no Estádio 97, anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. Pode anotar qualquer dia do programa, tá bom? Qualquer dia do programa. Agora, esse aviãozinho que você ouve passar na chamada, esse não vale. São os aviãozinhos que a gente solta durante o programa, menos na chamada, tá bom? Aí quando chegar no dia 28 de setembro, o primeiro ouvinte que entrar ao vivo aqui no ar, que tiver passaporte, e acertar em chance única, acertar quantas vezes ouviu passar o avião do Estádio 97, em qualquer dia do programa, e você que entrar no ar, vai escolher o dia. Você vai escolher o dia do programa que você ouviu, e se você acertar quantas vezes você ouviu passar o avião, se acertar quantas vezes realmente o avião passou naquele dia, você vai para Barcelona, meu amigo, com direito a acompanhante, ficar em hotel 5 estrelas, vai conhecer a região da Catalunha, lugar maravilhoso, porque além de assistir o show do YouTube, na Red Zone, que é um lugar maravilhoso dentro do show, é um lugar privilegiadíssimo dentro do... Ô, Martinha, você chegou, você não lembra agora, como que é o nome lá do estádio onde vai acontecer o show, você lembra agora ou não? É São Jorge. Como? Como? Eu não sei falar em catalão, é São Jorge. São Jorge? Não é São Mamés? São Jorge em catalão. Agora eu não lembro como é que fala em catalão. Ah, então não fala que fica feio. É. Então, mas você vai assistir a um lugar maravilhoso, tá? É um... chique. É um lugar chique demais. Chique. É um mini estádio, acho que é para 15 mil pessoas. E você vai assistir na Red Zone, tá? Que dentro desse estádio é o local mais privilegiado, tá? É como se tivesse ali um lounge... bem debaixo, cara a cara, com a banda, você e acompanhante, ainda com a equipe da Energia 97 assessorando. E além de assistir o show, você vai poder conhecer muita coisa na Catalunha, cara. Museus, você vai poder fazer compras. É verdade, você acha que é só na América do Norte, só nos Estados Unidos você pode fazer compras? Imagina, Catalunha, lugar maravilhoso para você fazer compras, nas Ramblas, né? Um dos principais lugares da Catalunha, de Barcelona, para você fazer compras. Às vezes, inclusive eu ouvi dizer que lá na Catalunha tem lá o La Roca Village, um maravilhoso outlet, chique demais, com descontos de até 80%. É, então participe dessa promoção, Ouça o Estádio 97, anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. O regulamento completo está no nosso site, 97fm.com.br. Apronte seu passaporte, tem que ter o passaporte. Para você ganhar a promoção, você tem que ter o passaporte. Ó, oh, Motinha esperto, deixa eu ver aqui. Sumiu, Motinha. Ia ver aqui o local do show, sumiu. Ah, tem que ter o passaporte. E legal demais, hein? Você vai viajar pela Singapore Airlines. Ah, que gostoso, hein? É a companhia aérea reconhecida mundialmente pela excelência nos seus serviços. Quando você tiver um tempinho, coloca na internet, coloca lá, Singapore Airlines, pra você conhecer o interior dos aviões. Ah, o show vai ser no Palau Sant Jordi. Palau Sant Jordi. Depois você põe na internet também pra você conhecer. Fantástico, tá? Fantástico. Local Preventos, que é fantástico. Maravilhoso mesmo, tá bom? É isso aí. A promoção Avião do Estádio 97 tem apoio da Singapore Airlines, uma filosofia de design dos produtos que está sempre pensando em formas inovadoras para a satisfação dos seus passageiros. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, anfitriã dos grandes eventos esportivos. E ó, e aproveite, hein? Aproveite, você pode viajar para Singapura em classe econômica a partir de $1,488. Ah. Porra, velho. E Singapura é um lugar legal pra caramba. Aproveite. Acesse o site singapore.com ou consulte seu agente de viagens. Estádio 97 também tem o apoio e oferecimento de Eliar, muito além da partida. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epo, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esser, construindo com valor. Tem notícias do porco aí, ô Motinha? Sim, sim, Domênico. Então conta pro Dodô. Domênico. Peraí, Domênico. Ô, oh, fala da nada. Oh, fala da... Ô, oh, que isso? Aí, fica quieto, viu? É. Que chato, vai. É, mas só foi um tropeço, né? É, só um trupico. Dois, é, né? Sabe quando você trupica e trupica de novo? Vovó. É. Não, mas é calma. Olha, ô, vovó, o Prass teve uma reunião com o Palmeiras. O Fernando Prato? Sim. Sim. Prass. Falou, sim, o seguinte, teve a reunião, tudo, foi a primeira reunião para renovação do contrato dele. Mas ele já deu um toque, né? Porque como tem ultimamente aí... É mentira esse negócio do Fábio que falam aí, não existe isso. É, não, se prolongar do goleiro aí, Fábio. Renovação. É, estão falando mas eu, isso duvido. Aí é pra tumultuar, agora não precisa mais. Palmeiras perdeu os dois eu já. Eu duvido, hein? É, mas pro ano que vem não precisava, vó. Não, pro prazo não renovar. Não, mas se não renovar, porque o Palmeiras não quis. Tem o Aranha. Não, o Aranha não foi emprestado? Não, tá lá. Tá aí. Tá lá. Não é qualquer um que dispensa aranha assim. Não, do nada. O Palmeiras não dispensa aranha, não. Jamais. Tá louco? Então, e ele falou o seguinte, eu quero que resolva logo essa situação. Tá certo, né? Não quero que se prolongue muito tempo, como tem acontecido. Sim. Porque tem a experiência atualmente aí, né, que aconteceu. Sim. Contrato discutindo, acho que ele tem medo que aconteça com o Valdívia. Afinal, é isso aí, eu sou ídolo do Prass, né? Ah, você é ídolo dele. Você é ídolo ou você é fã? Você é fã, vovó. Fã. Não é o contrário, não, chucro. Você é fã, mas sabe o que acontece? É quando gosta é o quê? Mas sabe o que acontece? É vovó, você gosta, você é fã. O Marcelo, o Marcelo e o nosso Matos têm afinidade com o Fábio. Se o contrato não for renovado com o Prass, isso sim. Aí pode ser um bom goleiro. Ele é pesador de pênalti. Ele é ótimo goleiro. O Fábio deu a entrevista que não quer sair do Cruzeiro. E a gente não quer ele também ficar lá. Vai se aposentar lá? Ele já marcou a história, né? O cara criou uma identidade lá, uma identificação pro Cruzeiro. Maior freguês. Ele é ótimo goleiro. O Fernando Prato pegou tudo na Arena Galinha lá aquele dia. É, também. Na Arena Corinthians aí. Olha, e mais aí, fala mais de nós que é legal. Ramos, com Lucas e Victor Ramos fora, Dodô. Lucas Taylor, de 20 anos, vai reforçar o elenco do Palmeiras. Taylor? Viu? É parente da Elizabeth Taylor? Sim, Lucas Taylor. E uma dúvida aí é o Lucas Barrios. Que tá machucado. Tá machucado, né? Tá com problema na panturrilha direita. É muito Lucas. Eu acho que vai o Alexandre lá, né? Quem? Quem? O Alexandre. Alexandre vai jogar. Alexandre. Alexandre. Alexandre. É. Ah, Alexandre. Vai ser ele. Ô, Dodô, como você falou no começo do programa aqui que não acreditava em título, o Evaí falou também que fica difícil pro Palmeiras. Ficou difícil, não é que eu não acredito. Longe da briga. Falei, tá longe da briga. Ficou difícil. Não foi o Evaí que eu não acredito. O Evaí também opinou a mesma coisa que você. Mas Copa do Brasil pode até ser mais brasileirão. É, mas a Copa do Brasil, o Palmeiras tem que jogar melhor do que jogou contra o Cruzeiro. Tem que, não pode mas você faz um jogo que nem ele fez ontem. Mas pra você ver, Jojo. Não, mas 2x1 não é resultado. 2x1 não é resultado. Na Copa do Brasil ganha em casa de 1x0, Moitinha. Pode ser. 2x1 é bom. É. Então. Sim. Mas tem é isso. Ganhar, né? É, mas precisa ver quem que vai recuar as bolas erradas lá, viu? Aí, vamos ajustando o time da melhor maneira. Ó, o GP me xingou fora do ar. Não, foi. Ah, falou Freud. Você xingou a velha? Não, não, jamais xingaria. Você acha que o RG ia xingar ela? É isso. Ela é louca mesmo. O pai é louco também. Você acha que eu ia xingar? Não, tá certo, Motinha. Só isso, tá, do Bebão. Tá bom. Então tá bom. Olha só, vamos agora, senhoras e senhores, ao momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Baixe já o app sem parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar, até no seu celular. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o Hamilton. Ô Hamilton, tudo bom? Tudo bem, Hamilton. Você, bebê? Não, perde mais, Luiz. Aonde você tá no momento, Hamilton? Fala pra gente aí, tá sobrevoando. Eu tô no meio do trânsito. Você tá no meio do trânsito, mas você tá de helicóptero. Você tá com... Porque agora helicóptero na marginal, só 50 por hora. O helicóptero? Viu, Hamilton? Na marginal, tá helicóptero onde, só 50 por hora, meu camarada. É isso aí, a 50 por hora. Vou até encostar o carro aqui. Nossa, por sinal, isso aí é uma atrocidade, né? Nossa, absurdo. O que é atrocidade? Você tá de helicóptero falando no celular? Não, você tá na margem. Você é na marginal a 50 por hora. Isso é verdade. Diga, cara. Vai, Marcelo. Em que lugar da marginal que você tá? Fala pra gente, meu camarada. Eu tô voando aqui, estádio do Corinthians. Estádio do Corinthians, tá tendo um rolezinho arrastão morte. Tá assassinato, com certeza aí. O que, que tá acontecendo? Aqui, não sobrou nem o símbolo. Que, Percival? O que você acha aí? Não sobrou nem o símbolo lá, meu camarada? Leva o símbolo também. Mas fala pra gente, amigo, o que, que tá acontecendo? Quantas pessoas morreram aí na frente? Morreram mais de 40. Mais de 40? Olha, mais de 40. Pela região até que tá bom, viu? Isso é nada. Estamos positivos hoje, meu camarada. Isso é nada. É isso aí. Entrevista isso. Algum morto pra gente aí. E só pra não dar. Eu vou pegar aqui o defunção, peraí. Pega aí, pega o presunto que o Domênico também gosta. Pode deixar. Presunto, tá louco, vai pro inferno. É, Dudu. Dudu. Fala, Angê. Dudu. Quem foi? Não, tá tudo bem. Hamilton do quê? Tá tudo bem. Hamilton Cristófalo. Você não tá se ouvindo? Não. Hamilton o quê? Fala, Angê. Cristófalo. Tá saindo, velho. Você é parente do Edu Cristófalo? Não, ele é Cristófalo. Eu sou falou. Ah, falou. Falou. Falou, então falou. Falou, até mais. Então falou, falou nome, até tá, mais falou, aí. Tchau. Quantos anos? Tchau. Não, meu nome inteiro é grande, é grande. Ah, é doido. É Hamilton Dale Piade Rocco Cristófalo Júnior. Nossa. Nossa senhora, hein? Véi, você não tem nome. Quantos anos você tem, velho? É um livro. Eu tenho 39. RG 3.9. É. Porra, ele entrou a Hamilton por hora, velho. Sensacional. Alô, ah, essa eu gostei, camarada. Muito bom, sensacional. É isso aí. E o bairro? É, eu aqui em Vila Leopoldina, pô. O Benja morou, Vila. Benja, pô, Benja conhece tudo aqui. Lógico. É metade do bairro, pô. Vila Leopoldina ali, pra Rua Guaipá, perto do Ceasa. É, aqui mesmo, pô. Você anda metade aqui. Eu trabalhei, eu não morei, mas eu trabalhei no Ceagesp há muitos anos. Ah, é, você carregou caixa lá. Ele esfregava chuchu. Você tomava uma sopa de cebola de lá? Hã? Você tomava uma sopa de cebola? É. Não, por causa do bafo. Ele ficava sentado. Você não gosta de sopa de cebola? Ficava sentado esfregando chuchu lá. É verdade. Pode te falar a verdade, eu nunca tomei. Você nunca tomou sopa de cebola? Não. É bom? Putz, lógico, é maravilhoso. A sopa de cebola é sensacional. Do Ceará é mó. Não, peraí, sopa não, creme de cebola. É, pode ser. E Flamengo, mas é buscar. Quando que é bom, demora, bá. Com mais tempero. Quando que é bom. É temperado, gostoso, bem feito. Gosto. Bem boa, sopa tempero, bem boa. Ô, Hamilton. Ah, mas o que é bom tem fila. Você faz o que da vida? Eu tenho a fábrica de ladrilho hidráulico. Sou fabricante Fabricante de ladrilho hidráulico. Que isso? Tá louco? Não convida. Beija. Oi. Você é o cara mais coerente. Obrigado. Do rádio brasileiro. Valeu, essa música é pra matar, bicho. Pelo amor de Deus. Quem, como é que chama mesmo o cara? Oswaldo Montenegro, que o Domênico falou que é o Frank Sinatra brasileiro. Não, o Domênico não falou. Não disse que era o Frank Sinatra. Não falei que era isso, não falei. Mas disse que a música é boa. Não é, Dodô, pelo amor de Deus, Dodô, não fala um negócio desse. Bicho. A música é boa, é. Tem, não, um é bom pro cara, ele não gosta, já é gosto, não gosto, cada um você não gosta, gosta, cada um tem um respeito. Eu vou te falar, lógico, cada um é uma coisa, é uma coisa, gosta, a música é boa. É uma coisa tão difícil das pessoas acreditarem, que nem mentindo as pessoas acreditam que alguém pode falar, que Oswaldo Montenegro é legal e que essa música é legal. Você tá de brincadeira. Música é boa, música é boa. O ouvinte não é idiota, o ouvinte é inteligente, ele sabe, não adianta falar. Idiota é você falar uma besteira dessa. Não é. Isso que é idiota. Não, não é. Existe gosto pra todos os estilos, velho. Não, pra isso não. E a música aí também. E existe também, existe cultura musical, que isso é pra poucos, não é pra todos. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, vocês dois entenderam o que eu falei. Eu acho que é igual bunda, cada um tem a sua, né? Eu amava como amava um pescador, precisa ter uma cultura forte pra gostar. Você não entendeu, continua a letra pra entender tudo. Porque não é só, não tem que falar uma coisa, tem que entender a letra do contexto. Então, põe ela aí de novo. Não, não vou pôr mais não, vou pôr mais não, vou pôr mais não. Você não tem nem coragem. Fala o time, fala o time. Fala no time, Hamilton, que não temos esse tempo todo, você acha, não? Tem o estádio mais bonito do Brasil, um dos mais bonitos do mundo. Morumbi. Estádio é Morumbi. De vocês é Areninha. É Areninha. Estádio é Morumbi. O resto é Areninha. Eu só falo com quem tem estádio novo. Desculpa. Areninha. Areninha aí, modinha, é outra história. Areninha. Estádio é Morumbi. É Areninha. É Morumbi. É. Fala aí, meu velho. E aí, Hamilton? Vocês vão estourar o tímpano do ouvinte, velho. Fala, Hamilton. E aí, você assistiu o jogo ontem? Não assisti, bicho. Modinha. Eu pais, com meu pai. Tranquilo. Pra falar a verdade, bicho, já foi, eu ia muito em estádio quando eu era mais novo. Quando eu tinha 15 anos, até uns 20. Certo. Torcia bastante, era fanático. É, hoje em dia... Teve uma vez que eu fui num jogo Palmeiras e São Paulo no Morumbi. E tinha um menino no ponto de ônibus indo embora que tava saindo lá de um clube do Paineiras ali perto. E ele tava com a raquete de tênis, tava treinando tênis e tal. E quando a gente saiu, parou um ônibus da Mancha Verde e bateu, quase mataram o menino. A gente que levou ele pro hospital, o menino quebrou dente, costela. E depois desse dia, bicho, eu gosto, sou palmeirense, gosto, mas não torço mais tanto. Não vou mais pro estádio. Perdi o tesão no negócio, sabe? Fiquei meio... Eu continuei ouvindo vocês, porque eu sou fã, ouvia vocês quando eu tocava música, aí no meio do programa. O mano não sabia nem falar, coitado, nem tava o mano no programa. E... Aí eu parei de torcer, Dodô. Eu curto vocês, eu ouço, dou risada, mas não torço pro Palmeiras mais tanto, igual antigamente. Você viu, Dodô? Ele falou que não torce pro Palmeiras mais como ele torcia antigamente. É, muita gente é assim, né? É verdade. Muita gente, não é só você, não. Tem muita gente que pensa da mesma forma. É. A partir quando eu comecei a entender isso, de cara morrer por causa de futebol, de, porra, sem cabimento, cara. Isso é uma idiotice mesmo. Eu parei de ser fanático. Eu entendi aquilo lá e eu gosto de brincar. Encher o saco, brincar, assisto quando dá. Já fui na Arena Nova, mas não acompanho mais igual antigamente, não. O futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Já diria eu, né? É verdade, né? Futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. É verdade. Pior que é verdade, não. Tá eu certo. Também acho que é bobagem, cara. Os caras estão ganhando dinheiro deles, fazendo o trabalho deles, e você tem que seguir tua vida. Segunda-feira ganhando ou perdendo, malandro. Com certeza. Se você não se coçar, com certeza. O rojão vai estourar pro seu lado, velho. Agora, ó, Hamilton, tem um encontro aí na quarta-feira, né? Depois de amanhã. Contra o Curitiba, o último colocado, lá. O que você acha desse jogo aí? Esse jogo a gente ia perder se tivesse perdido pro Cruzeiro. Era aquele jogo que poderia... Desculpa. Se tivesse ganho do Cruzeiro, esse jogo eu acho que o Palmeiras perdeu. Mas como perdeu do Cruzeiro, vai ganhar 8-0, Verdão. 8-0? 8-0. Chico Languístico. Caraca. É o Chico Lang. É o Chico Lang ao viver. Meu Deus. Ora, mas 1-0 já tá ótimo. Olha, acho que ganha, 1-0 chorado tá não, ótimo. Mas já tá ótimo, precisa de tudo isso não. Só tá bom. Meu pai é corintiano. Velho. Nossa meu senhora. Meu pai é corintiano, pô. Seu pai? Meu pai é corintiano. Tadinho, coitado. Pô, coitado dele. Mas... Ah, é o inteligente da família. Não, senhor. Coitadinho. É o terceiro mais inteligente. É o primeiro. Terceiro? O terceiro, pô. Tem minha mãe que é São Paulina e depois meu pai, coitado. Ah, tá. Mas nos últimos tempos, quem anda mais feliz aí na tua casa é teu pai. Mais ou menos. É, então tá depende, Benja. Depende. Não, depende. Depende sim. Só pra... Benja, você sabe que eu parei de torcer bastante, assim, hoje eu acompanho, eu gosto muito de futebol. Se tiver um jogo Corinthians e São Paulo, eu assisto, eu gosto bastante. Mas o que me dá muita alegria ainda, e isso não muda, é quando o Palmeiras ganha do Corinthians, ainda mais lá no Gambazão. Ganhamos aí. Gambazão, Arena Corinthians. Ganhamos. Esse ouvinte é muito bom. Esse ouvinte é sensacional. Eu gostei. É Arena Corinthians. Gostei. Então tá bom. Verdade, Benja, você sabe que isso é um negócio que mexe comigo ainda. O Palmeiras e Corinthians é um clássico muito legal. É o maior clássico do mundo. É o maior mesmo. É o maior do mundo. Ah, até o Sombra e o Motinha estão concordando aí, ó. É verdade. Os dois falando, é verdade. Olha lá. Agora os caras estão concordando. O Sombra, é incrível. Ele deu uma explicação agora do churros e da pipoca, que eu tô até agora tentando entender o que ele falou. Juro por Deus. Olha, não foi o Sombra. Eu vou falar um negócio. Sombra falou do churros e da pipoca. Eu vou falar um negócio pra você. Beleza, eu vou falar um negócio pra você. O que você achou? O Sombra falando do churros e do pastel é a Dilma falando da meta. Pô, é verdade. Não entendi, Sombra. A meta do Sombra é comer o churros que dobra vira o pão. Eu juro por Deus que chegar em casa e vou ouvir. Olha, precisa botar o áudio, pedir pra produção o áudio separar. Esse áudio do Sombra tem que separar. E vamos comparar com o áudio da Dilma da meta. E vamos ver quem falou que. Vamos fazer um desafio. Qual que você entendeu? Final de ano tem que passar isso aí. Que loucura. Foi demais. Então tá bom, meu velho. Quer mandar abraço pra alguém? Diga. Pô, eu quero mandar um beijo pra minha esposa, que eu amo muito ela. Amo ela demais, ai, apaixonado. RG. Até hoje, já casei faz muito tempo, mas até hoje sou apaixonado por ela, sou louco por ela. Beijo ali, te amo. Delícia! Boa, meu certo, velho. Meu velho. Obrigado, Hamilton. Um grande abraço pra você, viu? Até mais. De cartão, hein? Tchau. Esse é o momento sem parar do Estádio 97.3. Ouvintes, na sequência. Baixe já o app sem parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar até no seu celular. Alô? Alô? Esse aí você pode crer. Esse aí você pode crer que fez a maior besteira. Por quê, Angel? Ah, quando começa com essas declarações. Ah, é porque fez alguma bobagem. Porque fez merda isso. Isso fez uma merda. Não faz de graça? Nossa. Não se faz de graça? Nossa. Quem fala? José Fábio. Ô, Zé Fábio, tudo bem? Beleza, Dodô? Beleza. José Fábio do quê? José Fábio da Silva Dantas. Dantas. Isso. Tá certo. Quantos anos você tem? 2.8. RG 2.8 hoje, hein? É. O que tem hoje? Diz o Portuga, né? Ah. Tanto tarde do que nunca. É sensacional! Sensacional! Para! Brincadeira! Forte. É, muito bom, salvou a hora. Vou falar uma coisa pra você, em falar disso, eu vejo que você tá falando, daqui a pouco joga Português e United. Hoje? Ah, é, hoje. Lá no Sul, aonde? Rapaz. Hoje? Não, lá no Rio Grande do Sul. Calma. Jogo difícil lá, rapaz. Nossa. Mas vamos ver o que acontece. Vamos ver. Amigão, você trabalha com o quê? Sou encarregado de almoxarifado. Eu amava como amava o encarregado do almoxarifado. Isso a gente sabe que você amava mesmo. Era chegado. Todo mundo ama? Era chegado no almoxarife. Todo lá, mundo véio. Ama? É... Ou só os pescadores amam? Ô, RG, esse cara morreu faz pouco tempo. Você mora onde, amigão? O almoxarife, né? É só daqui o Portuga Matapau, Jardim Peri. Jardim Peri. Aí, é Zona lugar, Norte. Lugar de sujeito Norte. Bom aí, hein, velho? Ali é perto do Horto. Isso. É, caiu no Horto, tá morto. Aí é lugar. Ah, isso Atlético aí. Mineiro maravilhoso. Tá bom, e. Caiu no Horto, tá morto, Mota. Treme, Mota. O Galo vai ser campeão. Ô, oh, Zé, e o time? É o Marapuca. É nós, doutor. Verdão. Sobe o hino. Verdão. Só quero me desculpar dos maus resultados e dizer que. Não tem chino. Mesmo perdendo duas, estamos na frente de vocês, só quero lhe pedir desculpa. Perdemos duas, estamos na frente dos caras ainda. Só pretendo lhe pedir. Ah, mas é ladeira baixa. É ladeira baixa, que é? Ladeira baixa. Não, não tem ladeira baixa, não. Tem o Gabriel. Só pretendo pedir desculpas dos maus resultados e vamos melhorar. Vamos ver, hein, Marcelo. Vamos paulatinamente. Acelera aí, meu senhor. Vamos, essa porra aí, hein? Vamos consertar essa equipe. O, gato subiu no telhado. O porco. Porco subiu no telhado. Zé, o que você achou ontem, hein? Ah, zicou ontem, né, doutor? Mas foi ruim ontem o jogo. O Palmeiras jogou muito mal, hein? Primeiro tempo ali foi embastado em nosso amigo Cleito Xavier aí. Jesus. Rapaz, o que tá acontecendo com o Cleito? Esqueceu de jogar bola, velho? Não, esse daí tá com a fimose amarrada. Como é que é? E como é que desamarra? E aí? Aí tem que chamar o Mota pra ajudar. Dou dentada. Aí, Motinho, vai lá. Vai desatar o nó lá, Motinho. Olha, mas é engraçado essa história do Cleito, sabe? Assim, quando falava do Cleito, né? Ah? Todo mundo, não tinha um que não falasse assim, eu quero o Cleito. Todo mundo queria o Cleito. Não tem nenhum. Qualquer um que chegava e falava assim, todo olha, o Cleito tá lá fora, pode vir e tal. Pô, o Palmeiras fez um ótimo negócio, conseguiu trazer o Cleito Xavier. Sim, mas todo mundo queria. É impressionante, cara. É aquela história, né? O cara tá longe, ninguém sabe qual é a real, a imagem, a real situação. É a última imagem que tem. A lembrança que ele tinha foi do último ano que ele tinha jogado no Palmeiras, quando ele fez um baita de um golaço na Libertadores. E a lembrança pro palmeirense que ficou principalmente pra mim foi essa dele, né? Foi Clete Xavier, pô, esse cara vai vir amassando. Só que não, né? Torcedor é bobo, né, gente? Soletrando, amassando. É, acontece, né? Torcedor é bobo, né, velho? Os caras acreditam. Ah, torcedor é bobo. Quando o São Paulo contratou o Luiz Fabiano, você até chorou. Dois dias depois você tá descascando o cara. Agora você vai cagar a regra pros outros. Você não vai fazer isso com os outros, não. Mas não, eu tô constatando porque eu também sou bobo. Constatando. Mas, por exemplo, é que nem a história, por exemplo, do Lugano. Eu acho o Lugano super... Então seja honesto. Você não deixou acabar de falar. Não, seja honesto. Não é? Se eu não lembro disso... Se eu não lembro, você ia passar batido. Você ofende os torcedores e tira o teu da reta, é pior. Eu ia falar isso. É. Por exemplo, eu gostaria muito do Lugano como ídolo em campo. Por exemplo, dentro do... Soletrando. Dentro do vestiário, como liderança, eu adoraria o Lugano. Só que ninguém sabia como estava o Lugano. Lugano tava dando sopa aí, foi oferecido ao São Paulo. Mas o que tem a ver isso com o torcedor é burro que você falou? Não, porque ele tá falando da lembrança dele do Cleito Xavier na Libertadores. Blá, blá, blá. O que tem a ver isso com o Lugano? Ué, tô falando de ídolo, de volta de ídolo pra time. Soletre ídolo. Uma coisa... Não, peraí. Fica aí. Não foge, discute com o cara. Você tá argumentando. Não... Cara, que ó, isso? Fala com o cara, pô. Eu sou um ícone da comunicação. Fala com esse palmeirense aí também, ô. Ora, que você também acha. Ah, manda abraço, então. Ô, velho, e agora contra o Curitiba aí, o que você acha aí? Tem que passar o carro, né, Dudu? É, mas lá o jogo e o Curitiba desesperado, hein? É, seis jogos sem ganhar. Curitiba aqui tá em último lugar, cara. É, se não levar esses três pontos do Curitiba aí, eu acho que até a Libertadores fica difícil pra gente. Mas olha, o Curitiba aqui, o Sombra tinha falado que era cinco vermelhinha do Curitiba, mentira, hein? O Sombra mentiu? O Sombra mentiu. Não. Aqui, ó, Curitiba, não tem nada de cinco vermelhinha, não tô olhando aqui, ó. Ele falou que é os últimos cinco jogos tudo vermelho. Olha que mentira. Aqui, o Sombra mentiu, enganou todo mundo. Sim, senhora, aqui, ó, Curitiba tem, ó. De lá pra cá. Acho que ele falou o contrário. Vitória, ele falou que não ganha cinco jogos. Não tem luzinha verde. Mas, aí, ó, aí ele vermelha, falou... perdeu. Empatou e perdeu. Ele falou, vai pegar o Palmeiras. Agora vai ganhar. Logo o cacete. Ganha do próximo. Teoria do seu Chico, sim. Que é seu Chico? Que não tem nada a ver. A teoria do meu pai é outra, não é essa? Não discorda a teoria. Estão distorcendo. Uma hora vira. Não, Norberto, é isso. Norberto e Jojo, vocês iam pra cima do Curitiba ou jogariam esperando nos... Acabei de falar, tem que saber jogar com... Mas então... O Curitiba... Olha aqui, ó. Esses times que estão aqui, ó, vovó. Batendo na cara. Embaixo. Não é isso. Você tem que... Porque esses times vão errar. Eu tô falando porque o Palmeiras, ano passado, tava com esse mesmo problema. O Palmeiras tava querendo ganhar os jogos e errava. Quando errava, o outro lá vinha lá e fazia o gol. Nervoso. Verdade. Espera, cara. O Curitiba vai errar. No que errar, a gente faz o gol. Não precisa ter pressa pra fazer o gol. Tem 90 minutos, cara. 0-0 é 3 pontos pra nós. O Vasco errou pra caramba contra o Palmeiras. Mas já fez 4. Fez gol no começo. Não, tudo bem. Mas... Entendeu? Ih, tô sentindo que a avó tá com medo, velho. É claro que tá. Perdeu os dois jogos bobos aí. Perdemos dois jogos bobos. Tá feliz? Fazer o quê? Não vai pegar nem Sul-Americana? Tá bom. Ô, Zé, manda seu abraço pra quem você quiser, porque estamos aqui no momento sem parar, ainda tem mais um ouvinte. Eu queria agradecer a todos vocês aí pelo programa, um forte abraço a todos e pedir pra RG um tapa na carmurça aí, pra mandar um beijo pra minha esposa, um amo ela. Amo ela? Qual o nome? Eide Caroline. Como? Eide Caroline. Eide, mandar pra você. Sensacional. Como amava. Tá bom. Caroline. Falou, meu velho. Falou, obrigado, Dudu. Zé. Um grande abraço. Valeu. Estádio 97, no momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Baixe já o app sem parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor sem parar em... Até no seu celular, hein? Ia falando outra coisa. Deixa eu só mandar um abraço pro taxista aí, o Cláudio Marques de Arruda, santista. Adoro. Fanático. Tá aí ouvindo a gente, tá levando meus amigos aí, a Andréia, a Bisca e o Lolói. Tá bom. Manda um beijo pro Lolói, Motinho. Beijo, Lolói. Ele falou que você é muito fofo. Ai, adoro, ele é fofo. Ele falou assim, ó, fala pro Mota que ele é muito fofo, Lolói. Ai, Lolói, nossa. Alô. Adoro esses apelidos. Alô. Quem fala? É o Agnello. É do Toguro. O Agnello, tudo bem? Tudo bem, Dodô? Tudo bom, Agnello do quê? Peludo. É Agnello do Santos Alves. Do Santos Alves. Quantos anos você tem, Agnello? 2.8. 2.8 hoje, RG, de novo. Outro com 2.8. Tá na hora já, né? Do quê? Na hora do quê? Na hora. Já tá escuro, Alves, vambora. Ah! Sensacional! É quase hoje. Mas olha, sensacional, cadê hein? Cadê o Sombra, hein? Sombra não tá. Ô, Amandinha. Amandinha, pergunta pra ele, Amandinha, o que, que ele faz de trabalho? Ô, Mota, antes disso... O que, que você faz, ô Tom? Sem o Sombra aqui, eu fico com a menininha órfã. Quem? Ah, ela? É. A bonitinha? Ela fica órfã. E quando o Sombra tá aqui, ela fica como? É, eu até colo aquele adesivo da Família Feliz. Não! Mas, por exemplo, Amandinha, na ausência do Sombra, quem você vai pegar? Serve o Mota? Não. Eu adoro brincar com escova de dente. Como assim? Ah, meu Deus! Ô, Amandinha. Você trabalha com quem, amigo? Ô, Amandinha. A bonitinha. Ei, amigo! Meu convite! Você trabalha com quem? Que isso? Que doideira é essa, mano? Qual é o estado desse doente, velho? RG, dá uma sapatada ali. Ai. É minha! É a minha! Amandinha. Faz aí, virou até toque de celular, né? Virou e ninguém me paga. Ninguém pagou porque... Passou até me atrapalhando minha risada. Eu não vi a cor. Ô, Amandinha, como é que você brinca de escova de dente? Não, eu, quando não tenho ninguém, eu brinco com a escova tá de com dente. Tá com eco, amigo. Como é que faz o movimento? Você vira pro lado das cerdas. Das cerdas? Não, né? Hã? Faz o quê, amigo? Ah, Guilherme, abaixa um pouquinho o volume do rádio, por favor. Não é pra falar, não. Ah, que ela pena. Tá ó... E como que, quando ela fica ó, ela beijo, fica amigo. Como? Você já brincou de armadilha com a menininha? Como é que é? Olha a escova. Pode falar, meu. Esse idiota é tão bobo que ele fica. E o melhor é botar pasta de menta, viu? O que você faz, amigão? Vamos mudar de assunto. Pera aí, uma curiosidade agora. Ah. Amandinha, a bonitinha, qual é o estado do gramado da bonitinha? Tá escovando rápido, hein? Então, hoje ela tá meio serra dourada. Tá escovando serra muito rápido. Dourada. Ela tá serra dourada. Você tá meio esbrancado o negócio. Ela tá grande, cheia de grama. Nossa, velho. Essa mania é mais safada do que a grama. Ô, velho, fala qual que é o bairro. Não, peraí. Você... O bairro? Perguntei 10 vezes o que ele faz. O bairro? O bairro é Jardim Pedro José Nunes. Como? Peraí, Jardim o quê? Agora complicou aí. Não é, vocês estão falando ao mesmo tempo. Tudo ele me copia, velho. Ele não tem originalidade nenhuma. É, do Landucci. Eu não consegui entender até a... Qual que é o bairro? Jardim Pedro José Nunes. Vai virar Jacuri. Pronto. É só mandar um chupa pra essa meia dúzia de ouvinte trouxa. Dança a chupa aqui pra vocês. Que isso? Você trabalha com o quê, velho? Eu sou vendedor. Eu amava como amava os vendedores. Essa porcaria fica na cabeça, velho. Time. Agora é o momento sem parar a palestra, Palmeiras. Só nós. Nossa. Momento sem parar é nós. É nós. Tá virando a coisa agora, tá virando. Eu vi. Tá virando. Eu vi. Ó, velho. Derrota seguida, tá virando. Não, você vai ver, vai virar. Você vai ver. É, começou agora. Ó, só pra explicar pra vocês, o segundo turno, a gente pega o Galo, o Inter, fora. Não é o Inter, não. Pega sim. É o segunda rodada? Não, terceira. Pega o Goiás primeiro. Não, peraí. Vocês não estão entendendo o que a vó tá falando. Segunda rodada. É que logo no começo já vai ter Galo fora, Inter fora, as galinhas em casa. Corinthians, ô, respeito. Galo respeita fora. Respeita aí, ô. Galo fora, aí. Joinville em casa. Tá, e depois? Calma. É. Goiás lá. E depois? Inter lá. Calma, vovó. Corinthians em casa. As galinhas em casa. Depois Inter lá. Aí, é não, difícil. Não, mas não é? Como assim difícil? Ah, o Galo e Inter. O Galo é difícil agora, olha e aqui, o Inter. Ó. Pera. O Joinville em casa, se não ganhar, o Joinville pare. Tá bom, mas... Tá bom, segunda rodada. Terceira rodada. Goiás lá. Você viu quem o Joinville contratou? Tudo bem, nós perdemos aqui, mas tava jogando você mal. Você viu quem o Joinville contratou? Quem? Não sei. Você viu quem é? Pode te contratar. Abaixa o volume, amigo. Se vier o Messi, não ganha. Se vier o Messi pra jogar no Joinville, não joga. Não, não é ruim, o time é ruim. Eu só te fiz uma pergunta. Você viu quem é o Joinville contratou? Ele não viu, caramba. Pô, eu quero ver quem é. Hã? Quem? Não, eu também não vi. Então, tô perguntando pro Domingo pra ver se Zidane. Ele sabia. O velho, eu achei que o Messi e o Pelé. Não dá. Joinville não dá. Não dá. O Vasco Palmeiras cai esse ano. O Vasco não ganhou, por quê, porra? É mais fácil o São Paulo cair do que o Palmeiras, viu? Porque o meu time tá na frente do seu. Ave, nossa, ai meu Deus! Tá quanto na frente mesmo? Não importa. Tá na frente, tá na frente. Não importa, nossa, ai. Não importa, vocês estão em oitavo. Nós estamos em sétimo, vocês aí estão decadentes. Ah, não importa, não importa, não importa. Vai cair, já era. Perdeu a linha. E nós não falamos com quem metemos 7 gols. Eu não falo com quem meteu 13. Eu não falo com quem o São Paulo meteu 13. O Palmeiras... Eu falo que ele meteu 13. O São Paulo esse ano é que foi como a Alemanha para o Brasil. Igual. Ó, Palmeiras sempre foi freguês do São Paulo e vai continuar sendo. Mas não é, no ultimamente não tá sendo. É freguês eterno. 7x0. 7x0. Nenhum mais. Freguês eterno. 7x0. Freguês eterno. Foi 13 mais 4, 7. Freguês mais 4, 9 fora 2. Exato. Vamos organizar o negócio, vamos perguntar pro ouvinte que é imparcial. Quem tá com a razão nessa discussão, amigo? O Mota ou o Domênico? Você lembra a última vez que ele fez gol no Palmeiras, o time dele? Nossa, nem lembro. Mas não precisa. Porque o São Paulo sempre ganha do Palmeiras. Vocês ganharam os dois últimos jogos. Vocês ganharam os dois últimos jogos. E o goleiro que você chama de mito. O Palmeiras é freguês do São Paulo. Aí te tira da Libertadores, tira do Paulista, do Brasileiro. Chupa, não importa. Palmeiras é freguês. O Marcão nunca tomou gol do meio da rua. Então, o Marcão não é campeão mundial. O Rogério Ceni é. Pelo Palmeiras? Pelo Palmeiras? Melhor pelo clube. Não tô puxando pra seleção. Não importa, tô falando pelo clube. Se ele não faz um bom trabalho, quem deu título pro São Paulo foi o Rogério Ceni, não foi o Marcão. Se o goleiro não faz um bom trabalho no time, ele não vai pra seleção. Se não for o Ronaldo, Rivaldo não vai ser campeão. Agora, o Rogério Ceni foi campeão e ele deu título pro São Paulo. Peraí, aí o Montão razão. Fala, amigão. Vou falar uma coisa pra você. Nem aquele folclórico Navarro Montoya, ex-goleiro do Boca, tomou gol de chapéu, como o Rogério tomou do Palmeiras. É, nossa, ai. Só tomou bonito no Palmeiras. Eu só posso falar uma coisa pra você. E pra você, isso é suficiente. Rogério, meio da rua. Eu não posso falar nada. Não interessa. Você torce como timinho. Pera só um minuto. Você é um gol, é uma vitória. Pera, gente. Essa gritaria ninguém ouve. Amandinha. Amanda, quem tá com a razão nessa discussão? O Domênico ou o Motinha? Eu não sei. Eu tava meio desocupado aqui. Desculpa. O que vocês estão falando? Tá no FaceTime com Sombra? Ah, meu Deus do céu. Aguinelo. Você abre a cam com Sombra? Ah, direto, né? Eu deixo ele na... Ele fica de sombra, de verdade. Só filma a parede branca. Não. Que eu tenho um tesão na sombra. Entendi. A mulher dele Aguinelo. Vai te pegar, velho. Oi, Dodô. Quanto vai ser o jogo Palmeiras e Curitiba lá agora? Placar. 3x1 pra nós. Tomara. 3x1 Palmeiras. 1x0 tá bom. Concordo, quer mandar abraço, Aguinelo? Manda um abraço pra minha mãe que tá escutando aqui, tá se recuperando de uma cirurgia aí. Então hoje eu vou vir trabalhar. Sorte, melhoras aí, pra sua mãe. Igualmente, a sua filho. Também, eu vi aí, Benjamin. Melhoras pra problema aí, entendeu? Obrigado. Muita força, muita saúde aí pra isso sua mãe. Isso aí, é nóis, muito obrigado pra sua mãe também. Tá bom, e agora vou ganhar o título mundial, viu? Obrigado, Aguinelo. O que foi? E ganhou o título mundial. Vou tomar um banho e daqui a pouco eu vou ver você na TV. Pô, obrigado. Toma banho mesmo pra me assistir cheiroso. Dá pra fazer um mexão? Cuidado, hein, beijo. Caramba, que silêncio. Fala, Aguinelo. Dá pra fazer um merchan rapidinho? Fala, velho. Só nova linha Bozano, me garante um barbear fenomenal? Boa, ganhou um kit da Bozano, tá bom? Não, beleza, Dudu. Um abraço pra todos vocês. Obrigado. Aí, desculpa aí, Mota, pela isso, brincadeira, abraço. Viu? Nossa, não, não tem problema. Quando abraço, você ganhar mundial, você brinca comigo. Problema. Solete problema. Falou, galera, um abraço. Aí, viu? Você falou. Ele falou pro. Ele falou valeu, pro. Um abraço, tudo de bom. Esse estádio não para de falar esses negros. Você sabia que com Sem Parar tem uma página no Facebook cheio de dicas pra você curtir ainda mais os momentos com as pessoas que você mais gosta? Isso porque com o Sem Parar, você, olha, acredito que o importante mesmo é aproveitar cada minuto da vida, né? Um estímulo é sempre bem-vindo, não é verdade? Então, com apenas um clique, você pode aí receber as inspirações que precisa para conhecer lugares diferentes. Curta a página do Sem Parar no Facebook, é fácil. Sem Parar Oficial, anotou aí? Sem Parar Oficial. Estádio 97 também aqui em nome de BV, né? Tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode muito mais. Ô Domênico, O Ricardo Costa falou que o Joinville contratou os churros e as pipocas. Ninguém entendeu aquela comparação de sombra. Mas vocês não falaram na hora, né? Não, porque... Lógico, pode falar? Não, eu não falei, eu vou te falar por quê. Falei, eu tava meio desatento. Falei, ah, puta, eu vou falar, mas acho que... Pode ser que eu tava desatento. Eu perdi uma parte da história. E não, é, eu falei, putz, acho que eu não prestei atenção, então eu não vou pagar esse mico. Puta, mas todo mundo no Twitter falando... É, Dilma, é a meta. Replay amanhã. Vocês estão os traídos, hein? Deixa eu mandar um abraço. Eu tenho um beijo só pra mandar, ó. Manda. E um barulho, ó. Tá escovando o dente. Ô, velho, vou te falar, mano. Se você amanhã vier fazendo essa imitação, e você meter uma calça branca e um topzinho... Você vai, velho? Ó, Benjamin, parei com a brincadeira agora, né? Ó, deixa eu mandar um abraço especial pro meu amigão aí, o Paulo Guimarães, da Publicis, que tá aqui investindo o programa. Abraço pra toda a galera da Publicis, da Young, da União Belém, Maria Zélia, Amigos do Areião, a DPM, e a galera do Debate Bola com Caixão. É nós, Bela. Debate Bola com Caixão. Que isso? Meu Deus. Aí do meu amigão Paulo Guimarães. Que da hora, hein, meu? Mas tá bom. Mandar um beijo aqui pra Nandinha, que veio com toda a galera aí do grupo. Quem? Do Face. Quem? Ouvinte, ah, não, Amandinha. Estádio 97, grande Amanda. Tá, eu vou mandar um beijo pro pessoal do Hospital São José. Boa! Hospital São José, Chuchu, pessoal de Gimpina. Tá bem, um obrigado, família Tonioli, pra boa, todo mundo. E um abraço pros enfermeiros também, sabe por quê? Sim, sim. Eu amava como amava os enfermeiros. LG, quem é que garantiu hoje presente aqui? Quem garantiu uma camiseta foi o Guilherme Longarese. Boa, Guilherme, 3 dias úteis para passar na Avenida Paulista, 1439 no andar. Ponto final na edição do Estádio 97. Amanhã tem mais às 5h30. Em nome de Esser, construindo com valor. De BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Amanhã de volta, Estádio 97, na Energia 97, às 5h30. Tchau! Programe-se. Energia Fitness. Com muita música pra você esquentar o seu treino. De segunda a sexta, 6 da manhã. Energia. Acorde para a noite da sua vida. Electric Daisy Carnival. Pela primeira vez no Brasil. Electric Daisy Carnival. Dias 4 e 5 de dezembro no Autódromo de Interlagos. Electric Daisy Carnival. Garanta seu ingresso para o EDC em ticketsforfun.com.br. Patrocínio Skol Beats, Fusion Energy Drink e Smirnoff. Fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Loja de música oficial Google Play. Realização Time for Fun e Insomnia. Saiba mais em edcbr.com. Electric Daisy Carnival. Promoção exclusiva. Energia 97. A rádio oficial do Electric Daisy Carnival no Brasil. Ouça agora o deputado federal Orlando Silva. O PCdoB sabe o valor da democracia. Ela foi fruto da luta do povo brasileiro. Nós temos consciência da crise econômica que atinge o país e trabalhamos para o Brasil voltar a crescer. A presidenta Dilma foi eleita pela maioria do povo. E o seu mandato é legítimo. Faremos de tudo para defendê-lo. Precisamos unir o Brasil a favor da democracia e do direito dos trabalhadores. PCdoB, há 93 anos em defesa do Brasil e dos brasileiros. George Ezra. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Sou Gil Arantes, prefeito de Barueri. Aqui, em nossa cidade, está nascendo uma nova educação. Para facilitar a vida das mães, o horário de funcionamento das creches foi ampliado. Além disso, todos os alunos da rede municipal recebem uniformes completos, kit escolar e kit higiene. E agora, Barueri possui seu próprio sistema de ensino. Não temos listas de materiais. Isso gerou uma economia boa. Esse é o jeito democratas de governar. Feliz de você. Seu filho não reclamou? Como é Epoclé, tudo bem, tudo bom. Como é Epoclé, tudo bom, tudo bem. Como é Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se o fígado reclamar, com Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. Tá emocionante. Marcação cerrada. Pediu a furadeira, recebeu. Que precisão. Pediu a chave de fenda, olha o lançamento. Na categoria, olho no lance. Só falta um parafuso. Conseguiu. Conheça o dia a dia de 50 profissões na maior competição de educação profissional do mundo. WorldSkills São Paulo 2015. De 12 a 15 de agosto no AMB. Entrada gratuita. Acesse escolhafuturo.com.br e acompanhe online. Entre no site do Pronatec e saiba mais sobre qualificação profissional. Ministério da Educação, Governo Federal. Ouça agora o deputado federal Orlando Silva. O PCdoB sabe o valor da democracia. Ela foi fruto da luta do povo brasileiro. Nós temos consciência da crise econômica que atinge o país e trabalhamos para o Brasil voltar a crescer. A presidenta Dilma foi eleita pela maioria do povo e o seu mandato é legítimo. Faremos de tudo para defendê-lo. Precisamos unir o Brasil a favor da democracia e do direito dos trabalhadores. PCdoB, há 93 anos em defesa do Brasil e dos brasileiros. Dia 22 de agosto tem EDM Party no Aramaçã. Confirmado. Chicos Groove. Pare! Dia 22 de agosto no Aramaçã. Ingressos antecipados com desconto nas lojas Tente Beat do Shoppings ABC, Gran Plaza Shopping, também nos outlets da Senador Flack e Ramiro Coleone. Também nos Shoppings Metrópole Mauá Plaza. Vendas online, Ticket 360. EDM Pare! Informações no WhatsApp 942001998. EDM Pare! 22 de agosto no Aramaçã. Realização: TCR Eventos. Promoção: Energia. Hoje no Clã Tronic. 11 da noite. DJ Gregor Salto. Salto Sound. Gregor Salto com o Salto Sounds. Energia. 1, 2, 3. More music. More energia. Music. Energia 97. Energia. A energia que te move. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energy. Energia 97, muito boa noite. Semana começando, o Night Sessions tá no ar. E aí, tudo bem? Tudo certo? Eu sou a Juliana Ribeiro e aqui comigo, Leonardo Ruas. É ele que abre. Night Sessions. Sessions. Of summer days, going in so many ways, taking time to soak some bays. I'm feeling you, then you've been cooped up for a while. Nice to get out sometimes, the park play all spread out. I'm feeling you, I'm feeling you, girl. Hope that you're feeling me too, just like I'm feeling you, I'm feeling you, girl. Hope that you're feeling me too. Just like the bit in you. Make my things go away. I'm feeling you. Anytime my skies have a a town. Want something to make me proud. But my life is put up down. I'm feeling you, I'm feeling you, girl. Hope that you're feeling me too. Just like I'm feeling you, I'm feeling you, girl. Hope that you're feeling me too. Just like I'm feeling you, beautiful. Don't smile. Holding on for something else to come along and make my life worthwhile. Until it comes, I'm gonna be okay. Slowly waiting for the end of days. Every night, I'm gonna be alright. The demons things come and take care of my plight. I could see in your eyes that what's coming ain't a bit surprise. I could see all in your eyes that what's coming ain't a bit surprise. Over time, people change. Slowly the world will rearrange. Change, but you said you had it all before.